weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Welcome home, Max. Estão começando a sua 278ª edição para falar de um grande filme. Sentimentos, sensações, amor, ódio, dor, lágrimas. Cores. Porque a vida é estranha para caralho. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Se eu pudesse voltar no tempo, tinha visto no YouTube. A Jéssica Pinheiro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria zerado esse jogo hoje, no dia da gravação. Porque Eita. Eu tô muito na merda. O loop infinito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito um backup do episódio de figurinhas. Sim, cara. Pelo amor de Deus, mundo triste. E o Eric Seika, irmão do Seia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu trocaria esse apelido, porque gera eternamente essas piadas. Eric, você já contou aqui no BFS como você ganha esse apelido? Não sei, talvez. Deixa no lore, deixa no mistério. Deixa no ar, deixa no ar, é um mistério. E é isso aí. Vamos juntos ao som de indie rock tentar reverter todos os erros do passado. Não, não faz isso, só dá merda. Vamos falar de teoria do caos, decisões, como mudar uma coisinha pequena na sua vida vai fuder a vida de todo mundo e deixar a merda toda dos anos fudidos. Tudo isso muito mais depois. Tudo isso muito mais Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Voltou no tempo todas essas vezes pra não mudar porra nenhuma, né? No fim das contas, sempre a decisão ia ser essa. É, exato. É, não dá pra voltar mais. Só tinha uma opção, voltava e desvoltava. Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. I'm singing songs about the future. Ximenes. Atenção, você sentado ouvindo essa merda, em nome de José Chaves e Chaves, em nome de Richard Brewer, em nome de Chumbo Grosso Roberts, essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente sobre esse programa. Isso aí, eu lendo notícias sobre Esquadrão Suicida ficando puto. Você que interrompeu o Daigo assistir Jovens Pistoleiros, você que interrompeu o Castro de dormir, seu vagabundo, sente aí e ouça nós lendo e-mails, seu corno. Mas por que você tá irritado com a notícia do Esquadrão Suicida, cara? Porque ele existe. Entendi. Cara, é um bom argumento. De fato, ele existe. É o problema. É. Nós vamos começar logo em alta octanagem esta porra com o e-mail do mendigo? Mendigo hipster? Mendigo hipster mendigo. Ele não sabe qual é a identidade dele. Ou então ela é trocável. É uma identidade dúplice. Que beleza, hein? Dupla hélice. Vim comentar atrasadamente sobre o Cast 266, porque estou lendo tudo atrasado desde que instalei o Final Fantasy Tactics Lion no PS Vita. É War of the Lions, seu mendigo. Por isso que nunca vai ser nada além de mendigo. Qual é a diferença? Não, ele falou Lion. As pessoas podem achar que tem Thundercats ali dentro. Eu acho que ele só resumiu, cara. É, eu não gosto desse tipo de resumo. Ah, vai se fuder, Dani. Acho que eu me esqueço. Não. 9 horas da manhã, tô reclamando da porra do nome do Final Fantasy Tactics. Sério mesmo? Exatamente. Não tenho conseguido parar de jogar e não faço outras coisas nas viagens infindáveis de Supervia mais BRT Madureira para o Fundão. Isso é muito? Eu não tenho a mínima ideia. Cara, assim, eu não faço ideia de onde ele mora, mas de qualquer forma, se ele pega trem e o busão, significa que provavelmente ele mora longe pra caralho do Fundão. E bom, o Fundão é longe de tudo, então tem isso também. O Fundão é simplesmente tipo, para caralho. Ninguém mora perto do Fundão, tá ligado? Isso não existe. Só se você mora no Fundão. Eu não sei se é possível, mas... É, não tem nada perto do Fundão. Então é isso. Não tem nem casa perto ali? O que que é? Só mato? Cara, nada é perto. Só aceita que nada é perto. Ah, tudo bem, então. De qualquer forma, não vim falar de Final Fantasy Tactics, mas sim da minha experiência com Castlevania na minha infância. Como de costume, é uma história meio fodida e miserável. Sertão miserável. Porque eu só fiz escolhas ruins com os meus videogames. Cara, fazer escolhas ruins com videogames é reflexo de quem faz escolhas ruins na vida. Como eu, por exemplo. Faz com videogames, você faz na vida. Exato. Sim, foi na verdade, foi um dos primeiros jogos que comprei pelo PlayStation 1. Lembro-me de ter pego Tekken 3 juntos, comprei piratinha no shopping e estava esperando um Castlevania 3D bolado. Quando liguei, fiquei tão decepcionado que quase fiz meu pai voltar lá para trocar o jogo. Por sorte, ele me enrolou e nunca voltou para trocar. Ele foi muito sábio. Teu pai sabia que devia estar te enrolando mesmo. Não, ele só estava cagando mesmo e a cagada dele te beneficiou. Olha aí, como é que chama? Pais negligentes. Nem passei da batalha inicial. Inclusive, eu achei que o disco estava com defeito por me jogar direto no chefe, mas não dei bola. Passei longos períodos jogando Tekken 3, porque jogo 3D era tudo que eu queria na época. Estúpido, puta que como pariu. Tu é ruim. Né? Tu é uma pessoa ruim, tu é mau caráter. Depois de 2 anos sem ter o que jogar, resolvi tentar o Symphony of the Night novamente. Passei do Drácula e fui andando com o Alucard até perder os itens. E sem itens que fiquei porque não tinha ideia que você podia equipar coisas. Acredito ter chegado até Clock Tower sem nunca ter aberto o menu de equipamento só no soquinho. Caralho! Cara, eu isso... acho que você está mentindo. Isso me lembra muito da primeira vez que eu zerei Mega Man X. Eu não fazia ideia que você podia equipar as armas dos chefes. Então você foi só no Buster? Sim, eu só tirei... Sem usar tanque, sem usar porra nenhuma. Tanque? É. Eu não sei da existência disso até hoje. Não, subtanque, pô. Que subtanque? Subtanque é aquele troço que enche seu life quando você tá morrendo. Era equipável? Não era equipável, mas você entrava no Options pra usar. Era aquele negócio que você tinha que trocar no... eu nunca usei nada do Options, então tem isso. Que foda. Quer dizer, eu nunca usei. É a primeira vez que eu usei. Mas tipo, né? Na Clock Tower... Acho que ele não dá pra chegar sem equipamento. Você morre antes, você morre muito antes. Ele tem 3 chefões até o Clock Tower. Não, ele deve ter morrido igual um condenado e perseverado. Acho que ele achava que era a única possibilidade, que o jogo era realmente difícil. É porque foda, só no soquinho na voadora você não dá nem dano direito. Era mais ou menos o que eu tava quando eu tava jogando Final Fantasy Tactics e eu não sabia como funcionava o sistema de classes. Então eu achava que o jogo era difícil pra caralho. Eu ficava lá perseverando, jogando, fazendo a mesma luta várias vezes. Não, até, até que eu cheguei e falei assim, não é possível que esse jogo seja tão difícil. E aí eu descobri. Tem algo de ter errado aí. Tem algo realmente errado. Aliás, aí. Qual foi o outro jogo que eu zerei com handicap também? Ah, lembrei o Zelda Ocarina of Time, que eu peguei a Big Goron sem montaria, sem pegar a Epona. Nossa! Que eu fui a pé, rolando. Porque se rolava, eu manjava que você... Eu descobri sozinho isso, na real, porque obviamente não li um guide. Que quando você rolava, você andava mais rápido. Sim. E aí eu ficava rolando que um demente. E eu chegava sempre a, tipo, 1 segundo da parada estragar. Caralho! E aí eu consegui pegar Big Goron. Que brutalidade, cara. Aliás, depois eu descobri que dava pra você zerar sem pegar Big Goron, né? Também. Você não precisa dela. Você pega ela pra ter uma alternativa pra Master Sword. É... Você acha que é a faca do gigante, mas aí ela quebra e você... Não, mas é porque ela é muito melhor que a Master Sword. Sim. Pra matar o... Caralho, Ganon. Ganon, sim. Deixa eu ver. Por incrível que pareça, eu nunca havia jogado nada similar a um RPG até então, apesar de ter adquirido um Super Nintendo e um N64. Eu abominava Zelda e nunca havia jogado Pokémon, caralho. Bom, primeira parte... Não posso julgar, e a segunda parte você tá só certo. Não, quando falam de Pokémon, eu realmente não gosto, mas como é que você vai abominar Zelda, cara? Que... Ah, o cara pode abominar o que ele quiser. Não, sei lá, não tem nada realmente assim, abominável ali. A não ser que a gente tenha jogado, sei lá, do CDI. Particularmente, eu acho Zelda muito superestimado. Embora eu goste bastante do Ocarina of Time, eu acho Link to the Past ok, e o Wind Waker eu não joguei até o final, mas tinha muito potencial. Fora isso, os outros eu achei... eu gosto bastante da série. Eu não gosto do Zelda 2, mas isso eu fico feliz de ver que ninguém gosta também. Enfim. Eu acho superestimado, né? Tipo, é até bom, mas não é isso tudo, entendeu? Então a ideia de equipar itens pra mim era completamente novo e bizarro. O start pra mim era só pra dar pause e olhe lá. Eu concordo com você, é isso. Principalmente jogo de videogame. Botar inventório em jogo de videogame é coisa de filho da puta, entendeu? Isso vem de alguém que jogava Diablo. Ué, Diablo não tem, não é jogo de videogame, cuzão. É sim. Não é jogo de computador, cuzão. Não. Ué, você jogava Diablo no PlayStation 1? Você tem que se fuder mesmo. Não, eu jogava Diablo no meu Xbox. Eu joguei o 3 no Xbox e gostei do que eu joguei. Ah, não, mas aí o 3 ele já foi feito pensando em videogame. Mas de qualquer forma é uma merda, coisa de filho da puta fazer jogo de inventório no videogame, entendeu? Que é uma merda fazer management de inventório no videogame. Você não tem mouse pra arrastar as porra. Então você tem que ficar... Esse tipo de coisa me faz lembrar do Resident Evil 4 e o puzzle de montar a maletinha do Leon. É, isso é câncer. Não é. Desde depois já aprendi das manhas e amando o jogo, fechei e percebi que faltava muita porcentagem. Então resolvi pedir uma revista de detonado. Você simplesmente pede e ela aparece, né? É o gênio da lâmpada dessa porra. Pra mim o problema é nas portas azuis, pois apesar de já ter vencido o Richter, eu nunca havia comprado o item da loja, porque pra mim ele só parecia um pote e não uma relíquia. Cara, não é nem uma garrafa. É uma pedra. Cara, na defesa dele, eu não sei exatamente como é que é o ícone dessa porra, mas na defesa dele, geralmente, antigamente, ele fazia uns ícones escrotíssimos pras coisas e sempre rolava de você confundir o que a parada era. Principalmente quando você não sabia inglês direito. Não, mas nesse caso não tem como, porque o item chama Bluestone e ele é um losango azul. Azul, com as linhas no meio. E ué, o ícone do pote é uma garrafa mesmo. Só dá pra descer o losango azul, já pode facilmente ser uma poção de mana, sério mesmo. Não, cara, porque é um losango mesmo, tipo um diademazinho. Pô, nada impede você fazer uma poção losangular, mas quer que eu google pra você? Não, eu não tô falando isso, mas não tem nem a porra do gargalo pra tu tomar. Ah, cara. Ah, sei lá. As crianças têm muita criatividade, é verdade essa. Porra, muita mesmo. Todo final de semana que eu não alugava jogo, eu ligava o Symphony of the Night e ficava explorando o castelo enquanto a revista não chegava. Neste período, eu acabei descobrindo o segredo das portas azuis, mas não adiantou muito, porque ainda não liberava tudo. Tinha os anéis, mas não sabia o que fazer. Só então, quando a revista chegou, que eu li os dois anéis do foda-se na sala do relógio. Engraçado que eu já suspeitava que havia algum segredo naquela sala, mas foi uma sensação mágica e única ver as engrenagens girando e o chão abrindo pela primeira vez, e eu finalmente podendo avançar. Cara, avançar no jogo. Isso me lembra duas coisas. Uma, você é fraco, que você desistiu da vida e resolveu comprar uma revista de detonado. Isso é indigno pra caralho. Quer dizer, hoje em dia não é tão indigno, porque a gente não tem tempo nem saco pra ficar quebrando a cabeça pra resolver essa porra dos puzzles. Mas na época era indigno pra caralho. E na pior das hipóteses, você poderia pedir ajuda pra um brother. Era legítimo. Sim. Perguntar pra um parceiro se ele sabia. Agora, comprar detonado era muita derrota. E a não ser se você dinheiro. Não tivesse amigos, aí era foda. É, se você tivesse amigos, aí era sua única esperança. Agora, outra coisa é que eu me lembro, e isso é estúpido pra caralho. Eu não sei se você já jogou Final Fantasy IV, eu vou assumir que sim. Eu já. Enfim, tem uma parte do jogo, caralho, do meio pro final. Eu acho que era na parte dos anões, uma parte que você entrava tipo num dungeon dos anões. Tu lembra disso? É o dungeon pra libertar os anões? Eu acho que é. Ah, então é a caverna anti-metal. Eu acho que é exatamente essa caverna. E tinha uma parte que você tinha que descer uma parte do dungeon, tinha tipo um buraco com uma corda. Você lembra disso? É muito específico. Exatamente. Mas era basicamente uma parada com uma corda. E no meu cérebro, eu não via aquilo como uma corda. Eu via como uma corda quebrada. Então eu achava que se eu descesse aquela corda, eu não ia descer pra uma outra fase do dungeon. Eu achava que eu ia descer. Cair. Não, eu acho que ia descer e não ia conseguir, tipo, passar da corda, sacou? Você ia ficar só lá pendurado. É. E eu não sei porquê, né? Tava muito... Por algum motivo, não sei se era algum outro jogo que eu tinha jogado que tinha essa mecânica de corda quebrada e corda contínua, e aí você não conseguia descer pela corda quebrada. Não sei, eu sei que tava incrustado na minha mente que eu não ia conseguir descer aquela corda. E aí eu fiquei simplesmente preso naquela parte e eu ficava irritado porque eu já tava, tipo, grindando a hora daquele dungeon. Porque o Final Fantasy IV tem aquela mecânica chata de você, tipo, quando você fica andando, tem monstro aleatório, encontro aleatório. Então eu já tava, tipo, frustrado e puto. E caralho, eu meio que desisti do jogo. Aí só depois de muito tempo eu fui falar pro meu primo, falei, cara, primo, passa aqui pra mim, que eu não consigo passar essa porra nem fudendo. Aí foi lá e desceu. Aí ele falou, calma. Aí ele simplesmente desceu a parada. Eu falei, caralho. É tipo, você sabe quando vem aquela sensação de que você é uma pessoa estúpida e tem vontade de morrer? Enfim, de vaga fala. Por outro lado, eu fiquei feliz que eu finalmente consegui passar daquela parte. Fala aquele chapéu de burro, né? Do filme antigo. Você fala, caralho. Muito como triste. Pode? Muito triste. Sem falar da surpresa de ler a revista e descobrir que tinha um castelo invertido. Depois disso foi um abraço. Isso foi um erro, você devia ter descoberto sozinho. Sim, sou merda. No final, lembro-me de ter 300 horas de jogo e valeu cada segundo. Pô, sei, pelo menos você se divertiu. Se valeu, valeu. É. Então vamos ver o próximo. E foda-se você, mendigo. Você não cancelará nada além de um mendigo. Os câncer nos diz: bom dia, senhor da eternidade e senhor da idade. Caralho, hein? É cada filho da puta que me aparece. Porra, parece que eu nunca ouvi essa, né? Nunca? Jamais? Nunca. Não, primeira vez. Eis os câncer com mais outro e-mail. Ele está meio atrasado por ser relacionado ao cast de Tactics e eu não me importar com a Raposa das Estrelas. Mas enfim, caraca, ninguém se importa com Star Fox, só a gente, é isso mesmo? Só afetou a nossa infância, mas não dessa galera que tem 12 anos de idade? É isso? Pode ser, né? Se bem que eles jogaram Symphony of the Night, não, é quase conterrâneo, não era o que eu queria falar. Contemporâneo, isso. É quase contemporâneo, não? O Star Fox 64 e o Castlevania Symphony of the Night? Tipo, deve ter no máximo uns 2 anos de diferença pra cá. Enfim. De repente a gente só é viadinho e gosta de furry, a galera não. Desde que me aprofundei mais na franquia de Final Fantasy. Cara, tô assumindo que foi Final Fantasy essa sigla. Podia ser Final Fight, podia ser... sei lá, tô forçando aqui. Freedom Force, caralho. Freedom Force. Forcei a barra legal agora. Porra. Caralho, forcei a barra. Tô orgulhoso da minha forçação de barra. Eu me interessava por alguma hora jogar o Tactics, já sendo um grande fã de Fire Emblem na época. PS, eu amo Fire Emblem e não sei se tem vezes suficiente nos meus e-mails. Provavelmente. Exceto o Fates, que saiu ano passado. Aquele jogo é podre. Que isso? Bom. Não, aí, ideia. Aliás, só pra cavar mais no meu buraco, FF também pode ser Fear Factor. Porra! Falido passar medo e morrer. Falido o programa do Joe Rogan. Também, mas tinha um jogo com esse nome também. Tinha um jogo chamado Fear Factor? Tinha uma mecânica de medo. Se você tinha muito medo, você morria. Seu coração estourava. Excelente. E qual era aquele jogo que a Debs vivia falando que era de tirar foto? Como é que era o nome? Fatal Frame. Frame. Olha só, caralho, eu sou sinistro demais nesse lance de sigla. Sério mesmo. Forcei a barra muito orgulhosamente. Porém, eu não tinha contato com ninguém que havia jogado. E o estilo diferente de TRPG dele me intimidava pra caralho. TRPG é tipo SRPG, só que é Tactics RPG, é isso? Eu creio que sim. Mas uma questão. Porque, tipo, existe fundamentalmente uma diferença entre estratégia e tática. Que eu nunca sei direito exatamente qual é a diferença, mas eu geralmente associo que strategy RPG... quer dizer, estratégia em si é uma coisa que você faz meio que, tipo, você planeja e tal. E tática é uma parada que você faz mais na hora. É, você faz na hora ali, ao vivo e a cores. Eu tô certo sobre essa definição? Ou eu tô falando merda? Eu acredito que sim. Porque estratégia você tem um pouquinho de tempo pra aplicar ela. Mas enfim, isso se diferencia também quando o cara diferencia Tactics RPG de Strategy RPG? Ou isso é foda-se, nego, que é bicho merda, são sinônimos? Difícil. Bom, vamos assumir que foda-se. Por anos fiquei negligenciando o jogo por algum motivo. Eu negligenciei isso até hoje. Enfim, em 2013, quando eu comecei a ouvir o podcast de vocês e ouvi o Lápis não parar a boca sobre o Tactics, eu comecei a me coçar mais e mais pra jogar. Olha o pivoto plantando a sementinha do mal no coração das crianças. Influenciando. Eis que anos depois de conhecer o jogo, vocês fazem um cast totalmente focado no Tic Tacs. Após ouvir, eu não pensei duas vezes e fui jogar. Desculpe. Esse cafezal bateu mal aqui na minha azia. Isso. Ressuscitei meu arrependido Vita, que estava coberto de 14 camadas de poeira. comprei na PS Store e estou jogando. Que delícia, hein? Ai, ai, ai. Puta que eu pariu, fera, que jogo bom. Ah, é ok. Acabei de chegar no capítulo 2 e ainda sou muito ruim, normal. Mas eu tenho me divertido pacas com os mapas, as jobs, as habilidades, as histórias, os personagens e etc. Cara, eu acho a história desse jogo tão ruim. Pô, não, na minha defesa, quer dizer, na defesa do jogo eu não joguei até o final, mas até onde eu joguei parecia tão... Talvez sim, na época tenha sido bom, mas é tipo só padrãozão de RPG de fantasia. Enfim, não acredito que ignorei esta obra por tantos anos. E tenho que agradecer ao Ilapse Voto por ter indiretamente, diretamente no caso, né? Me dado o tapa que precisava para jogar de uma vez. Esse jogo e toda a série de Fire Emblem, exceto o Fates, foda-se ele. Cara, quanto ódio, né? Porra! Eu não entendo, porque a galera fala mal do outro, não do Fates. Dos dois que saíram. Mas não é dos igual? Três, na verdade, né? Não, você joga cada um uma história cheia de boneco diferente, cheia de virada diferente. Ah, eu sei, mas não é o mesmo estilo, jogo igual, só muda tipo o foco da história, não é isso? Sim. Então acho que ele não gosta dos bonecos. Ah, vai se fuder. Enfim. Eu tenho curiosidade de jogar esse jogo, sabia, mas eu acho... Sei lá. Blightaram ele pra você? Pro lado Blightaram ele pra mim, pro outro lado eu tenho curiosidade de jogar. Quem será que Blightaram ele pra mim? Terra aberta. Porra, será, né? Os meus olhos para TRPGs. E em breve irei tentar jogar não só o restante dos jogos Fire Emblem e Tactics, como também outros jogos do gênero, como o próprio Super Robot Tyson e Disgaea, entre outros. Vamos lá. Vamos aconselhar jogos, gêneros de... Quer dizer, modalidades de Tactics, caralho, não... iterações de jogos de Tactics que são bons. Iterações, sim. Se você quiser um negócio rápido e tranquilo, você pode jogar o Vandal Hearts. Não o 2, o 1. O 2 é o remake? Não, o Vandal Hearts 2 é outra história no mesmo mundo, mas que não tem nada a ver e é muito chato. Joga o remake, é legal. Eu acho que é o remake, porque eu não joguei o original. Eu só joguei esse. Do pra PlayStation Store, sei lá, na época. Sim. Deve existir até hoje. E é legalzinho. Que mais que tem de legal de Tactics? Bom, tem Front Mission. Sim, se você gosta de robôs, Front Mission é uma boa. Teve algum recente? Porque eu não joguei nenhum. Não. O último que teve foi aquele de tiro, que é horroroso. Eu acho legal esse jogo, sabia? Quer dizer, ele é melhor do que o Mass Effect. Ah, eu adoro fazer essa comparação. Enfim, se você gosta de robôs, Front Mission Evolved é legal. Apesar de que Lost Planet é melhor. Mas enfim, voltando a Tactics, Bahamut Lagoon é bom. Bahamut Lagoon. O pivô. Ah, Square fez um bom nicho de Tactics legais. O pivô, se estivesse aqui, falaria Tactics Ogre. Sim. E Ogre Battle. Ou então a série Ogre. Todo. Só que foi um Weave nele direto assim. Eu gosto de Agarest War, mas tem uma dose de punheta envolvida, eu admito. Fortíssima! Não é fortíssima. O gameplay do jogo é bem legal e pelo menos a história do primeiro é bem legal. Tem o efeito pra caralho. Esse que é o problema. Tem o efeito pra caralho, mas a história do primeiro. Depois do primeiro eles começam a ficar full wifeta. Mas no primeiro, o primeiro tem uma história bem legal. E, assim, bem legal que eu digo é bem legal para um RPG japonês, né? Mas se vocês acham a história do Final Fantasy Tactics do caralho, vocês vão gostar. Só dizendo. Que mais? Tem de bom de Tactics? Não, o Disgaea que ele falou é uma boa. Acho que eu só não recomendaria o terceiro. O problema do Disgaea é que ele é longo demais. Todos eles são. Porque o nível é acima de 99. Você pode resetar o boneco com o mesmo status pra ele chegar no 99 de novo. É brabo. Bom, tem o Suicodelia. Eu mostro que o Suicodelia é bem Tactics, né? O Suicodelia é mais um RPG normal. O jeito que você manobra que ele é. Ele tem elementos Tactics. Ele é um light Tactics, vamos dizer assim. Foda-se, já chega. Acho que já é bastante pra ele jogar por duas vidas. Teve um recente Tactics que eu achei que era bom. Tô sem lembrar. Foda-se. Para fechar o e-mail, gostaria de compartilhar esse pequeno rabisco que fiz do Ramsay Devito aos senhores. Cadê o rabisco, Daigo? Você não passou o rabisco? Não passei, mas tá no e-mail. Peraí, deixa eu ir lá buscar. Aliás, eu tinha salvo no desktop. Não vou achar isso agora. Deixa eu ir lá buscar então. Mas é bonito. É bonito. Menino, tem talentos. É talentoso esse menino? Esse Câncer? Ele é talento. O Câncer nunca tinha mostrado os desenhos dele pra nós, né? Não, nunca. Um viado. Então, crianças, mostrem o desenho pra nós. Mesmo que for ruim, a gente não zoa, não. A gente é brother. A gente faz críticas. Nós apoiamos a arte. A gente faz críticas construtivas apenas. Chame-nos de mecenas. Exceto quando, quando é uma merda e a gente fala, você é um merda. É, pô, se você fizer um desenho de evangelho, eu vou dar na sua cara. Pô, ficou maneiro, hein? E ele, caralho, ele fez aquele estilo meio... Porra, não sei definir esse estilo. Mas é um estilo meio parecido com o do próprio Final Fantasy Tactics, né? Uhum, ele só pôs nariz. É, ele pôs nariz. Mas é, ficou bom, ficou bom. Continue, treine. Sim, ficou bom, gostei. Esperava pior. esperava até admitir, falar que tava bom, mas tava uma merda, entendeu? Mas não, tá bom. O bagulho ficou bom. É, depois manda as putarias que você desenha também. A gente gosta. Sim. É, eu sou uma anta e eu fechei o e-mail. Sou uma anta. Tá, achei, tô de volta. É, não quero fazer jabá do meu trabalho. É, pode fazer. Foda-se, a gente permite. Sei lá como se escreve essa porra. Só mostrando que vocês foram... É jabá com acento. Vou até corrigir aqui. Só mostrando porque vocês foram parte do motivo de eu ter feito isso e me fazerem cair por amores pra esse jogo lindo. Olha, acho que você foi babaca. Você poderia ter feito jabá. A gente até linkaria o seu site. É site? Ou sei seu lá. Seu DeviantArt. DeviantArt, ou caralho. Bom, daí nesse desenho, se ajudar nesse desenho, tá escrito @sleeplessscar. Sendo que é sleepless, se você não sabe como escreve, se fudeu, e scar com K. É, você é uma cicatriz que não dorme, pronto. É uma cicatriz que não dorme, sendo que a cicatriz tá escrita que nem um filho da puta escreveria cicatriz. É, tá, cicatriz, tá ligado? É, com K, que nem Mortal Kombat. Exatamente. Enfim. Da próxima vez, você super pode fazer jabá, principalmente se a sorte for boa, a gente não liga. É. Já quase aconteceu a gente falar, porra, a gente é escroto, a gente não vai fazer jabá, e aí a gente não faz. Caralho, eu fechei meio de novo. É igual no grupo, que eu peço pra todo mundo usar a porra do tópico de jabá. Ah, sim, não, mas aí é pra uma questão de organização, porque, tipo assim, às vezes a gente até faz jabá da galera e foda-se. O problema é que a gente fez essa regra é pra não virar zona... E, tipo, sempre tem um filho da puta que fala assim, ah, tô vendendo meu baixo, tá ligado? Né? Mas quando é uma parada, tipo, relacionada, bonita, legal, o cara faz fanart de jogo e tal, e ele não é babaca, não tem problema, não. Uhum. Ah. Mas, em todo caso, usem o tópico, ele está lá por uma razão. Se for legal, a gente tira do tópico e bota ele na frente. Pois é, exato. Mas primeiro a gente precisa ver ou ele então, se no tópico. Ou então, se você realmente quiser que não fique no tópico, você pode contactar a gente, falar assim, ó, galera, todo mundo tem o nosso Facebook, essas porra. Sim, sim. Chega e fala, porra, dá uma mão aí. Se você não tem, você consegue descobrir, aí você fala, pô, cara, tá com um lance legal aqui, maneiro e tal, pode postar lá no grupo, a gente posta de boa. Enfim, uhum. Desde que não seja, eu tô vendendo meu baixo. Né? É... porra, então eu estou vendendo DVDs. Sim. Enfim, boa semana, ganhe bastante dinheiro e que Satanás cuide de todos nós. Deus te ouça, meu filho. Aliás, Deus te ouça, não, Satanás te ouça. É, também. Qualquer um dos dois quiser ajudar, a gente não vai negar. Sim, a gente aceita, né? Exato. A gente é eclético em relação à nossa religião. Ainda mais que vai ter o show do Jamiroquai em dezembro e mês que vem vai ter um do Thundercat, um festival de jazz em São Paulo que eu tô morrendo de vontade de ir. O do Jamiroquai vai ter onde? Vai ser em São Paulo só. Só? Que bosta. Aí já me fode. Jamiroquai não é bom bastante pra me fazer até São Paulo, essa é a verdade. Ou se eu já estiver em São Paulo, por algum motivo eu posso ver. Sim. Isso às vezes acontece, às vezes calha de coincidir as coisas. Fala aquela ponte aérea de lixo. Sim. O último e-mail de hoje é do Diego sem nick, esse puto que não quer ter nick. E nós temos que inventar um nick pra esse cara. Ai, caralho. Puto. Ou não, né? Porque agora já era. Puto, agora que é um puto. Ele é puto. Puto, ele é puto. Olá, senhores, como vão? Quem eles escreve é o Diego sem nick. Ele é um puto. O que acharam da série Castlevania? Eu tô refletindo agora, eu tô pensando na possibilidade de não ser tão legal a gente chamar o cara de puto. Então, a gente pode chamar ele de Pluto, por exemplo. Pluto. Pluto. Pluto é inocente. Pluto é... Além de Pluto ser inocente, toda vez que a gente vê Pluto, a gente vai lembrar que ele é puto. Então, é top. Sim. Aí a gente pensou no mangá do Urasawa, que é a versão do Astro Boy, ou a gente pensa no cão que pertence a um rato. Ou no planeta, que não é mais planeta. É, o planeta que deixou de ser planeta porque pedaços dele estão dando rolê pelo universo. Pois é. O que acharam da série Castlevania que saiu recentemente no Netflix? É muita preparação pra pouquíssimo show. Eu não assisti, mas eu fui surpreendido pela minha namorada que disse pra mim, vamos assistir Castlevania, um anime? Aí eu falei, cara, desde quando você gosta de anime, desde quando você gosta de Castlevania? Ela, ah, você acha que eu nunca joguei coisas? Aí eu fiquei no vácuo, que eu era misógino. Eu era misógino e achava que ela nunca tinha jogado coisas. Mas... não é porque eu sou misógino, é só porque ela nunca manifestou tal vontade. Não é exatamente misógino, você só não achou que ela gostava, porque ela nunca falou isso. Sim, ela nunca falou, nunca vi ela jogando. No máximo, sei lá, algum jogo tipo Heavy Rain, que eu chamei ela pra jogar e ela gostou e tal, mas... Sei lá, era daqueles jogos meio passivos, sabe qual é? Você vê que ela... Então é aquele tipo de coisa que você, você pensa assim, tem alguém fornecendo pra ela, quem será esse traficante? É, não, assim, nunca tive essas suspeitas. E eu nunca imaginei que ela teria jogado algo complexo como Castlevania, tipo... Que é porradarias e tal. Mas enfim, eu... Estava errado. Que tá no bolso dela, então não sabia. Estava errado camadas, novamente. Cara, camadas. Camadas, essa profundidade. Uhum. É, e enfim, eu não vi a série, mas eu sei que é uma merda. Mas eu vou ver eventualmente. É, acho que você vai, sim. Eu acho que você vai gostar. Apesar de que esse é o problema. Tipo, é muito curto e é muita preparação pra algo que você não sabe se tá vindo mesmo. Você vai até ter anime, né, cara? Anime é foda. Não, é americano. Porra. Hoje em dia, só foi feito naquele estilo mesmo. Globalização, né? Entendeu? É tudo a mesma merda. É, sei lá, eu sei que hoje globalização, dia, mas hoje quando dia, eu penso anime, minha cabeça vai direto pro Japão. O americano pode fazer anime. E, aliás, a pior coisa que pode acontecer é quando o americano faz anime, porque fica aquela parada meia bomba. Pode ou não pode? tipo... Ele vai falar que eu sou herege. Mas Avatar? Tipo Avatar? Sim. Eu já vi esse tipo de reclamação. Eu acho uma bosta. Eu gosto mais do primeiro do que do Korra. A animação é mais fluida no primeiro. Parece que o segundo, apesar de ter mais grana, não foi longe. Não se confunda, assim. Eu acho a animação do e o universo também, do Avatar, belíssimo. Eu só acho o anime uma bosta. Na verdade, eu acho, sei lá, ele talvez ele seja meio infantil demais pra mim, eu não tive saco. Aí o Korra tem o problema de querer ir pro outro lado do espectro. Tipo, ele quer ser muito, muito sério. Muito adulto. E é pior ainda por causa disso. Lógico. Nossa, eu achei que Korra... Apesar de que Korra te recompensa se você assiste tudo. O problema é ter que passar pela primeira temporada, que é horrível. Ah, eu assisti o episódio da Esmo aleatoriamente. De Korra, você deve ter visto algum daqueles do quadribol deles lá. Nossa, pior que sim. Nossa senhora. Não, eu não vi só episódios de quadribol, mas, meu Deus. Enfim, prossiga. É, eu tô ligado. É muito difícil seguir aquele link. Você sabe que... Não, as pessoas te dizem, pô, mas melhora depois. O problema é que é depois, não é agora. É, não, eu não tolero esse argumento de, tipo, assim, depois que você assistir os 40 minutos do episódio fica bom. Tipo, tá, eu não vou assistir, não vai acontecer. Eu acho meio idiota. Na minha opinião, achei bom os 4 episódios. Como não joguei o Castlevania 3, não conheço a história. Sobre ela, este começo é fiel? O Trevor tinha um fanfarrão, como mostraram? Abraços. Ó, negócio é o seguinte. Das duas vezes que a gente viu o Trevor antes, no Castlevania 3, a única coisa que ele faz é apertar a mão de quem ele salva. Isso é a personalidade dele, inteiramente. E no Castlevania Curse of Darkness, o que ele faz é perguntar se você é o Devil Forge Master e já sair na porrada contigo depois. Ele chega com o pé na porta e ele não tá nem aí pra quem você é de verdade. Se você foi tocado pelo Drácula, você deve morrer. Então, fazer ele fanfarrão foi a saída que o escritor teve pra dar um pouquinho de personalidade dele pra ele. Ficou um pouquinho meio herói Marvel, eu não gosto muito disso, mas eu respeito o que saiu no final, porque no final ele virou um Belmont clássico, assim, digamos assim. Cara, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com o fanfarrão aí, porque eu não vi o anime ainda, mas talvez, e eu tô tirando isso totalmente da minha bunda, ele possa ter sido baseado na personalidade do Van Helsing. E quando eu digo Van Helsing, é o true Van Helsing da história do Drácula. Sim. Porque ele é meio fanfarrão. Apesar dele ser nesse caso velho, ele é meio piadeiro, sabe? Ele é meio piadeiro, tipo, ele fica num de minha missão, eu tenho que pensar, minha missão é uma merda, minha vida é uma merda, por que eu tô fazendo isso? Mas no final ele começa a simplesmente fazer. Entendi. Ele odeia a vida então, dele, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Anyway. Sim. Bem isso. Eu achei a Sifa um pouquinho mais melhor descrito. Mais melhor de bom. E tem o Alucard. E tem o Alucard que só aparece pra ser o Alucard. Tipo, ninguém precisou fazer nada com ele. Justo. E por que só tem 4 episódios dessa porra? Eu não entendi. Acho que foi só pra fazer um teste mesmo pra durar. Pra ver se pega. Porra, era óbvio que ia pegar essa merda. Quantidade de fã de anime, quantidade de fã de Castlevania que tem no universo. É, eu também acho que não precisava ter, tipo, testado a água assim. Se bem que hoje em dia isso é uma tendência, né? De você começar, tipo, fazer tipo, poucas coisas da coisa e evoluir a partir daí. Tipo, menos risco e tal. Né? A galera tá muito plain safe, assim. É. Enfim. Aliás, agora que terminou este e-mail, uma boa moral pra semana é PlayStation caralho. Oi? PlayStation caralho, sacou? Se você acha que você vai conseguir, vai logo. Manda ver. Vai assim, com tudo. Eu discordo um pouco do Daigo. Eu acho... Não vou dizer que é o contrário, mas eu acho que algumas vezes você tem que jogar seguro. Ou pelo menos não colocar todas as suas fichas em alguma coisa que é incerta, entendeu? Ah, não. Isso nunca. Mas assim, se você acha que tá dando tudo certo, tem tudo, tá tudo tranquilo e tem gente contigo, vai. Ah, sim. É. Aí, nesse caso... Tudo bem, o mundo de hoje em dia é meio propenso a cagaço, mas... A grande verdade, e isso é verdade com certeza, é que geralmente o seu cagaço te leva a crer que as coisas são muito mais difíceis do que elas de fato são. Exatamente. Em geral, a gente é o pior julgador das nossas próprias capacidades. Aliás, às vezes para um lado e às vezes para o outro. Mas em geral, quando você tá cagado, você tá errado. E você tem muito mais chances de sucesso do que você imagina. É, então simplesmente vai, meu filho. É. Eu gostei dessa. É mais uma boa camisa. Vai, seu filho da puta! Sim. Até, tem aquelas frases que o filho da puta inventa, de como é que é? Se for com medo, vai com medo mesmo. Tipo assim. Né? Tem isso, mas isso eu acho meio zoado. É, mas isso é aí verdade. Eu gosto de usar um daqueles ditados prontos, a fortuna favorece o bravo, porra. É, eu tenho que começar a comprar aquelas xícaras de café que tem essas porras escritas, tá ligado? Pra eu me motivar. Motive-se. Não tem coisa mais de filho da puta do que isso, né, cara? Aquelas xícaras de café com frases motivacionais. Não, melhor do que isso é aquela, tipo assim, professor nota mil, tá ligado? Caralho! Que ele fez eu vejo pivoto com uma dessas, sabe? Caralho, ele com certeza tem. Eu apostei 100 reais que ele tem uma porra dessa. Sério mesmo. Professor nota 10. Cara, com certeza ele tem. Se bem que se fosse o pivoto, ele ia pedir pra ser customizado e ser professor foda. Não, mas pode ser alguma coisa que algum aluno dele deu pra ele, tá ligado? É, aí ele não teria porque como customizar. Sim. Professor sempre tem alguma porra dessa. Antigamente ele dava maçã, que era todo mundo fudido. Aí hoje em dia, como nem todo mundo é fudido, aí nego dá caneca. Rola as canecas, rola os problemas, rola as canetas personalizadas, as bobeiras. Pois é. Tinha uma amiga minha que tava lecionando, agora ela está nas profundezas da Alemanha. Porra, melhor ela ganhou. Estar. Sim, ela ganhou tipo um set customizado de material escolar, assim, com as paradas dela, assim. Foda. Bom, a gente tá divagando pra caralho nessa merda, né? Chega. Sim, é hora de acabar com essa porra. Mas tem também porque teve pouco e-mail. Manda mais e-mail, seus idiotas! Mas até que a gente fez render. A gente já tá profissional nisso, né? A gente vê que a gente sempre faz meia hora, independentemente de quantos e-mails tem. Tamo na habilidade nisso. Mas foda-se, porque logo mais tem mais e... Porra, será que é programa essa semana? Será que é? A gente solta só e-mail, foda-se. Ninguém vai perceber. Pelo amor de Deus, vocês já jogaram esse jogo, aí você chegar, qualquer conversa, todas as conversas, acho que 98,9% das conversas desse jogo, eu tava conversando com a pessoa, aí tinham três opções pra escolher, três opções, não dava em nada, é tipo, ai, tá quente hoje, aí você tá no elevador, aí você olha assim, não, tá quente não, acho bem fresquinho, aí o cara, porra, é, sei lá, eu tô com frio, aí você, não gostei disso que eu falei, volta no tempo, aí fala de novo, porra, tá quente pra caralho, filha da puta, aí o cara, tá meio quente, sim. Aí tu, porra, ainda não gostei. Vai na terceira, aí a pessoa, aí tu fala, ah, vou escolher essa opção mesmo, foda-se. Que jogo! Jogão, né, cara? Precisamos de mais experiências assim. Precisamos. Por mais experiências assim. Precisamos nos sentir mais vezes na merda, assim. Caralho, eu tô muito fodida da cabeça. Eu não devia ter zerado isso hoje, caralho. Eu acho que o Senhor da Eternidade, ele teria falado sobre esse jogo naquela teoria que ele tem de controle de natalidade no Japão. O que os japoneses fazem pra fazer as pessoas suicidar? Life Strange é um jogo que mexe muito com os seus sentimentos. É um jogo muito focado em narrativa, com pouquíssima jogabilidade e puzzles medíocres. É, dificilmente pode ser chamado de jogo. Eu tava conversando com o Elapso outro dia. Eu acho que no começo do jogo em si, o próprio jogo fala que não é um jogo. Não tem negócio desse, Elapso? Não, não. Ele fala, eu sou um jogo em que as suas decisões são importantes. Mas ele se chama suas de decisões, jogo. Esse jogo é baseado em decisões que vão afetar o passado, presente e futuro. Aí, mas ele é um jogo, sim. Ele pode não ser um jogo. Você poderia argumentar eu ia falar jogabilidade, não tem nada a ver. A não joguice dessa obra. A não joguice, eu acho. Você poderia argumentar a não joguice dessa obra em termos de desafio, etc. E pra algumas coisas, a questão da aleatoriedade, que é apontada por alguns autores como um componente, ora essencial, ora facultativo de jogos. Mas bem ou mal, ele tem algum desafio, porque esses puzzles, por mais que sejam estúpidos, eles te impedem de avançar. Eles são completamente desnecessários. Todos eles. Alguns são... Caralho, eu podia ter visto Ramos no YouTube, aquela porra. Porque eu ainda ia poder colocar em 2x. Pra ficar pegando garrafa e... Eu acho que os piores momentos do jogo é quando ele faz esses puzzles. E quando ele... Quanto mais ele tenta ser um jogo, digamos assim, no sentido tradicional, são os únicos momentos realmente que eu não gostei muito dele, assim. O resto é incrível. Mas quando ele fica com os puzzles, tem umas partes no final, especialmente, que ele bota uma coisa, quase um negócio stealth, tipo, é muito, muito forçado. Essas são as partes que eu menos gosto do jogo. Assim, eu preferia que ele fosse mais... Ele brinca com algumas nuances de jogabilidade diferentes, né? Tem o stealth que você falou, que você tem que passar despercebido por algumas pessoas. Tem a questão do puzzle, você tem que investigar alguma parada pra você saber de alguma coisa, aí você volta e fala pra pessoa, aí já vai aparecer essa opção que você descobriu, né, conversando com ela. Você investigando essa parada, aí você consegue. Você quer ver um entre aspas, puzzle que eu fiquei fudido de raiva porque eu não conseguia decifrar direito como fazer? É a chave do cara lá no diner. Como é que é? Eu esqueci o nome do Felipe. Na baleia bolada. Isso, baleia. Que você tem que pegar a chave do trailer dele lá. Eu ficava fudida da cabeça. Eu falei, caralho, como que eu faço isso? Como que eu pego essa porra? Porque todas as opções ele dava alguma merda que ele ia bater nela e aí eu tinha que voltar. E aí até eu descobri. Descobri que tinha que fazer todo um joguinho, conversar com todo mundo, depois com ele, aí você faz ele colocar a chave na mesa. Ah, mano, cansou, sério. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando? Isso que o Elapis falou tem um fundo de verdade, mas depois eu pensei muito nisso. Quando eu joguei a cena do Ferro Velho, em que eu tive que andar pelo Ferro Velho procurando garrafinha, eu tive um ódio da vida, tive um ódio de tudo, tive um ódio... Do cobertor que tá lá. É zoado essa parte. Não, mas depois eu parei pra escroto pra caralho. Sim. Essa parte, justamente ter que procurar as garrafinhas, me fez interagir com todo o cenário e descobrir coisas ali dentro daquele ambiente que eu não perceberia se eu fosse andar. E aquele cantinho que eu encontrei da Rachel com a Chloe, discreto, cartinhas que estavam jogadas no chão, lugares que eu vi que ela foi com outro cara, coisas que eu não teria explorado tanto se eu não tivesse que explorar. E eu meio que pensei, cara, é um jeitinho filha da puta que o jogo tinha de me fazer explorar a porra da área toda, entendeu? Você tem razão nisso, mas é um pouco chato. Eu gostava mais de achar os animaizinhos no meio dessa procura toda. Mas isso tem outras ferramentas pra você fazer, cara. De achar os animaizinhos e tirar foto. Tem outras fazer o cara explorar, né? Tem outras maneiras, você podia colocar Então as duas lá procurando, sei lá, duas coisas só. Você procura uma coisa e eu procuro a outra. A escola lá que ela podia procurar alguma coisa também, em vez de ficar tentando fazer um lockpick fail lá. É, assim, tem outras ferramentas, mas assim, tá. Enfim, foram 15 minutos da minha vida que não tem L2 pra voltar. Mas tudo bem. Isso é falha técnica, mas não afeta o aspecto narratológico do jogo. Que, enfim, tem seus outros problemas, mas dane-se. Antes de continuar nossa discussão sobre o jogo, eu tô querendo criar uma nova prática aqui dentro do Baixo Frente Soco, de resenhas pra explicar pra quem tá chegando aqui. Tem gente que vira e fala, nunca vou jogar esse porra desse jogo, eu quero ouvir, quero entender o que vocês estão falando. Vamos explicar sobre o que é o jogo. Então, Eric, faz favor. O jogo é sobre a vida. Muito bem. Eric. Ah, peraí. Eu Todos vocês, Eric, que estão ouvindo perderam o jogo. Continua. Aqui me pariu. Eric, finge que eu sou o seu tio, tiozão Suquita, que chegou na sua casa e fala assim: e aí, Eric, só nos computer, né, cara? Aí, conta pra mim o que tu tá jogando aí, que é isso aí? Pô, tio, é o seguinte, tô jogando um jogo aqui dessa menina, essa menina indie rocker. Menina de seriado americano alternativo que vive numa escola de artes, né? Não podia ser mais indie do que isso. É, hipster da porra. Tênis verde e tal. Não. E ela tem uma Polaroid. Meu Deus, nossa, cara, hipster. Ela grita hipster assim, né? Ela tem que estar tatuado hipster na cara. Assim. Olha só, minha irmã tem uma dessa, tá? Mas até aí, minha irmã é hipster pra cacete, cara. Nada contra, até que são hipster. E pior que eu dei pra ela, cara. Amigos. Até tem amigos que tiram foto em Polaroid. Enfim, isso, nada contra. Tá lá nossa querida menininha indie com sua Polaroid, suas roupinhas vintage. E ela estuda numa escola de arte e um belo dia ela entra no banheiro e vê um cara chegando do nada e se esconde e acaba presenciando um assassinato. É um assassinato de uma menina de cabelo azul, misteriosa até então, né? E de repente, né, ela vislumbra também uma borboleta no banheiro, na verdade, se não me engano, é até por isso que ela entra no banheiro, não é? Ela entra... Ela entra, na verdade, pra... Ela tá ouvindo música no hall. É, ela vai... Aí ela tá ouvindo música no hall, aí ela vê, assim, o movimento da galera e tal, aí ela decide entrar no banheiro pra dar uma... Lavar o rosto, dar uma tranquilizada. Aí ela... Lá dentro ela rasga a foto, que ela ia entrar no concurso lá. No concurso, isso. No concurso, e ela acaba vendo a borboleta azul, aí ela segue até o fundo do banheiro, onde tá a borboleta, pra tirar foto da borboleta. Primeiro mega referência a efeito borboleta, né, do jogo inteiro. Exatamente. Eu queria dizer uma curiosidade, só não tem nada a ver com isso, mas eu já matei uma borboleta azul exatamente igual aquela, sem querer. Então... Peraí. Foi com uma Polaroid? Você pode ter alterado todo o curso do tempo fazendo isso. Com certeza, eu queria voltar no tempo e não ter matado ela. Importante de notar que efeito borboleta não é nada que tenha nascido com aquele filme, tá? Do Ashton Kutcher. Isso é uma coisa. Efeito borboleta é uma expressão, na real. É uma teoria psicológica que existe há 50 e tantos anos. Dentro do que é chamado teoria do caos, que também é explicado é citado, né, no jogo, que é uma coisa que já abrange algumas ciências a mais. Mas assim, só pra ficar claro, que não nasceu. É um nome, naquele filme. É um nome, mas... É um nome alternativo pra teoria do caos. Porque efeito borboleta é a abordagem tipicamente mais psicológica, enquanto teoria do caos é uma área da física, na mecânica clássica, que estuda coisas que abrangem, por exemplo, o efeito borboleta, né? Tentaria criar condições pra explicar o efeito borboleta também. Mas, peraí, Eric, e por que a gente tá falando sobre efeito borboleta e teoria do caos quando a menina só olhou pra porra da borboleta no banheiro? Porque logo depois entra o cara e uma menina brigando no banheiro, né? Na verdade, entra um cara surtando, né, no banheiro, começa a falar sozinho. Logo depois entra uma menina, começa a confrontar ele. Ele tira uma arma e mata essa menina. E a Max fica... A Max, que é a personagem, né? A Maxine. Né, mas o apelido dela é Max. Tá escondido eu lá no canto. Eu gostaria de ser chamada pelo meu apelido se meu nome fosse Maxine também. Eu também, cara. Olha só, curiosidade, Randall. Eu tenho dois alunos. Um menino se chama Maxine, com M no final. Maximiliano. Só Maxine. E a irmã dele chama Maxime. Caraca. Ah, são irmãos? São irmãos. Maxine, Maxime. É. Curioso. São muito espertinhos, gosto muito deles. Muito espertinhos. Continua, Eric. Enfim, daí ela vê, ela presencia esse assassinato, o cara não sabe que ela tá ali, e ela fica muito chocada, fica desesperada ali, e alguma coisa desperta dentro dela, e ela desenvolve uma habilidade, não necessariamente consciente, mas de voltar no tempo. Então ela volta no tempo e consegue salvar a garota, né? Ela confronta o cara, consegue salvar a garota. E daí, ela derruba um balde, ela bate no alarme de incêndio. Na verdade, quando esse cara... esse cara mata a menina de cabelo azul, ela tem esse coisa no tempo assim. Ela tem esse rompante no tempo, só que ela acorda de novo na sala de aula. Na sala de aula, exato, de volta na aula. Eu já tive essa sensação aqui. Ela tem déjà vu, né? Tipo, ué, eu tô vivendo de novo, o que que aconteceu? Aí ela começa a se questionar, tá, se isso acontecer, então tá acontecendo de verdade. Aí o telefone da menina toca. Aí ela, droga, realmente tô revivendo isso. Aí vai acontecendo exatamente as mesmas coisas. Aí ela tira selfie, aí o professor chama a atenção dela, aí vai acontecendo tudo de novo. Aí ela sabe responder a pergunta dessa vez do professor, que ela não sabia responder antes. Ah, é, você, é verdade, você já pode voltar nessa hora pra ficar respondendo, né? Nossa, eu queria fazer isso tanto na minha vida. Tipo, alguém fala, ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Você sabe? Não sei. Ah, você não sabe, não sei o que, não sei o que. Volta o tempo, sei, é isso, não sei o que. Ah, você Toma. Sabe. Ah, então, vou fazer cara de cu porque você sabe a resposta. Que processo da guerra. Estereótipo. Tipo, já parabéns, começa, né, espertão. Aí, né, você volta pra responder certinho e tal, aí chama a atenção dos alunos da classe, chama a atenção da menina que tem inveja de você, não sei o quê. Aí beleza, aí acaba a aula e aí ela vai correndo já pro banheiro. Cara, esse claramente é o melhor poder que um adolescente pode ter, cara. Sim. O problema é que quando você é adolescente, tipicamente, você nunca reconhece o erro na hora, né? Então se você puder botar pouco no tempo, não adianta porra nenhuma. Mas, cara, eu queria ser invisível, adolescente padrão. Cara, você queria voltar no tempo, cara. Então ela vai correndo pro banheiro pra ver se realmente vai acontecer o esquema de novo do cara atirando na menina. Só que aí vai acontecer. Quando ela ouve o tiro, aí ela volta e, ah, você tem que fazer alguma coisa. Aí você joga com ela pra tentar reverter. Aí você mexe ali no fundo do banheiro pra ver o que que tem. Você acha o... Como é que é? O alarme, né? Alarme de incêndio. Alarme de incêndio. Aí você tem que dar um jeito de quebrar o vidro e acionar ele pra tipo, ele perder a concentração no que ele tá fazendo e não atirar nela. É, depois, a partir daí o jogo inteiro volta, assim, gira em redor disso, né? Dela descobrindo essa habilidade e, ao mesmo tempo, ela tem visões, né, de um futuro em que a cidade dela está sendo destruída por um ciclone, né? E ela não entende exatamente essas visões e acho que basicamente o jogo se desenvolve em torno disso, dessas visões que ela sabe, ela sente que é no futuro que vai acontecer e dela desenvolvendo esses poderes e lidando com o drama adolescente e mistérios que estão envolvendo a escola ali em relação a essa menina que ela conhece, que na verdade é uma antiga amiga dela. E os mistérios que estavam acontecendo, com o sumiço de uma garota lá e várias coisas misteriosas. É isso então. Que eu diria pro meu tio, porque se eu explicasse tudo isso que a gente explicou, ele não ia entender muito. Mas tem que resumir, essa menina aqui, essa hipster zona, que tá na faculdade estudando artes, ela um belo dia percebe que tem o poder de voltar no tempo e aí ela começa a tentar arrumar as coisas, só que ela só piora tudo. E é isso. Exato, que quase todo filme, desenho baseado em volta no tempo, acontece isso, né? O nego tenta ajudar tudo, resolver tudo e sempre dá merda. Sim. E ela tem que salvar 20 mil vezes a vida da amiga dela, porque puta que pariu. Eita mulherzinha pra prender o pé no trio do trem ou escorregar na caixa de banana e cair na faca, sei lá. Mas tu já viu aquele filme Premonição? A morte te persegue, meu amigo. Quando você salva alguém da morte, ela vem te perseguir, pode ter certeza. Cara, mas essa foi uma das reviews, das melhores resenhas do jogo que eu vi. Era um cara que falava em uma frase, Life is Strange é quando efeito borboleta e premonição se... e Donnie Darko, né? Pode crer. E Magnolia um pouco também, né? A gente tá falando de conseguir voltar no tempo e refazer algumas ações. O jogo, no começo, avisa pra você. Todas as suas ações impactam no passado, no presente e no futuro. Logo, a gente tá aqui falando de um jogo que se baseia na teoria do caos. Como o Ilapso tava falando. Ilapso, o que é a teoria do caos? A teoria do caos, na mecânica clássica, ela fala de... Olha o filho da puta que afudeu o amiguinho, tá? Mas beleza, vou tirar aqui de letra, tá? Pensa em... Não, mas tu é foda, Dudu, porra! Pô, mas tu sabe muito mais física que eu, brother. Eu fui mais escroto agora. O lance aqui na mecânica clássica, você consegue estudar sistemas complexos de modo geral como não rigorosamente determinísticos, mas tendo algum quê de instabilidade, que é uma espécie de sensibilidade a condições do ponto zero desse sistema. Caraca, que é complexo. Que é, fundamentalmente, né, o exemplo clássico da psicologia e até da física é, se a borboleta estiver num ponto XYZ ou num ponto ABC, um fenômeno ABCT, em pontos de tempo diferentes, né, ou no mesmo ponto de tempo até, mas em eixos, em coordenadas diferentes tridimensionais, um evento, a princípio, não relacionado pode ter um resultado completamente diferente. É que tem uma forma mais simples de explicar, é você falar do chain effect, eu não lembro o nome. Efeito cadeia. Isso. Que é assim, você tem uma ação. Essa ação tem uma reação. quando você tem no jogo uma ação que ela tem variantes de reações, então você tem vários caminhos, que é porra, esqueci o nome. Efeito cadeia ou cascata. Efeito isso, corrente. Efeito massa. Fundamentalmente, porque você pensa que resultados de fenômenos na natureza, de sistemas naturais, eles são determinados não só pela ação, mas pela iteração entre várias das variáveis. Que muitas vezes, na física típica de escola, a gente despreza o atrito, despreza qualquer coisa que não seja CNTP, etc. A gente não estuda física de verdade na escola, na verdade, a verdade é essa. Sim, sim. Mas é isso. Depois dessa explicação, cara, eu descobri que esse jogo é, na verdade, um grande livro-jogo com cheat code, porque tu pode voltar na página e falar assim, não, essa opção não é boa, eu vou escolher outra. Save state. É um jogo com save state, F2, a diferença F4. É que você descobre que deu merda, sei lá, 5 horas depois que você tomou a decisão, e daí não tem mais paciência pra voltar tudo, verdade. O resto. Na verdade, ela não consegue voltar tanto, né? Ela tem essa habilidade de voltar, mas, por exemplo, acho que na primeira... Ou ela volta um pouquinho, ou ela volta que nem uma filha da puta. Quando você tá descobrindo ali, bem no comecinho, aparece uma mensagem pra você. Se você sair dessa área... Ah, quando você tá saindo da faculdade, lembrei. Se você sair dessa área da faculdade, você não vai conseguir mais fazer nada do que você escolheu antes. Então é isso. Toda vez que você vai pra uma área nova, você não consegue mais desfazer o que você escolheu antes. Não, e assim, a própria Max, ela te deixa com peso na consciência. Toda vez que você toma uma decisão, ela fala pra você, porra, mas eu tomei essa decisão, né? Eu podia ter tomado outra porque era, sei lá, melhor, talvez. Aí você, Mas no começo eu fiz várias. Eu voltei várias vezes pra ver o que acontecia. Porque é justamente pra ela te deixa com esse peso na consciência, ela fala, ela comenta essas coisas, pra você testar esse poder e ver as variantes. Ela comenta até o final do jogo. Não é sempre não, porque depois de um certo momento ela para de comentar essas coisas. Só quando é tipo, sei lá, o jogo tá te dando alguma dicasinha assim, né, pra você ir pro melhor caminho, aí ela comenta alguma coisa. No começo ela fala muito, depois de um determinado tempo, só em alguns eventos ela comenta que, seria melhor ter feito isso. Mas isso é um artefato de game design pra te dar aquela sensação de escolha, né? E você vê, porra, isso que eu fiz vai ter uma consequência provavelmente ruim. Walking Dead, por exemplo, não tem essa coisa. O rapaz, que eu não lembro mais o nome, ele não fica pensando, tipo, as pessoas não vão gostar de mim agora que eu fiz isso. Mas aparece, né? Fulano vai lembrar disso. Isso. Os membros aparece da sua festa... Os membros da sua festa vão se lembrar disso. Cara, isso é pior do que qualquer coisa. Fulano vai lembrar disso, cara. É muito bom. Cara, vai lembrar pro bem ou pro mal, né? Sei lá. Essa mudança de não poder voltar no tempo quando você sai do cenário também é pra evitar que o maluco faça várias coisas. Assim, agora vou apertar o botão aqui e voltar numa decisão de 15 minutos atrás. Eu acho que é só pra não ter que fazer loading do cenário todo de novo. Não fazer isso, fazer loading disso, porque tu vai criar um problema pro game design. Tanto é que o que acontece? Tem uma parte no jogo que ela consegue voltar num tempo muito lá pra trás. E tem uma parte que ela não consegue mais voltar também. Porque, sim. A desculpa é que ela usou demais o poder, quando ela não consegue mais. Isso, porque aí começa a sair sangue do nariz e tal. Esparra peitors pra caralho, mas beleza. Cara, ela consegue voltar no tempo por foto, cara. Por que ela não vai entender? É uma coisa bizarra. As regras do poder dela não tem lógica nenhuma, né? O jogo simplesmente define elas arbitrariamente de acordo com a conveniência. Mas eu não ligo 100% pro device. 100% pro device. Sangramento de nariz, pô. O inimigo tem direto, né? Ele tem algumas regras estabelecidas. Sim. Tanto que chegou no capítulo 5... E eu tava tipo, caralho, que merda, o que que eu faço? Meu Deus, não tem como, meu Deus, o que eu faço? Eu tava, tipo, muito na merda. Aí, só que ele tem algumas regras estabelecidas, mas conforme você vai começando a jogar, conhecer aquele mundo, esse poder dela vai evoluindo. Aí evolui até certo ponto, aí para. Aliás, falaremos sobre isso. Mas que momento aquele no capítulo 5 que você volta no tempo o tempo inteiro pra tentar se salvar com o cara tá indo salvar, né? Puta que pariu. Vamos lá. A ideia central disso é que uma pequenina mudança que você faz no início de qualquer evento pode ter consequências bizarras e absolutamente desconhecidas no futuro. Então, tais eventos são completamente imprevisíveis, caóticos. Se eu viro e volto... 20 anos da minha vida e falo assim, eu não vou fazer vestibular de computação, eu vou fazer vestibular de, sei lá, jornalismo. Eu não teria conhecido o Pivoto, não teria Bastião de Soco, não teria meu filho, não teria conhecido a maioria dos meus amigos hoje. Não teria o seu filho, é muito forte, calma. Caraca. Calma, cara. É possível. Pode ser que você tivesse não. uma filha, vai que. Não, eu tô falando que o meu filho, João, ele não existiria, porque eu não teria conhecido a mãe dele, que eu conheci por causa de um amigo meu, que eu conheci na faculdade. É verdade, sim, tá. É verdade. Mas pode ser que você tivesse ao invés do João. Não, a Joana, veja só. É, pode ser, várias coisas. Tem coisas que já estão predestinadas. Nesse momento, todas as capas do Baixo Feito Soco estão queimando, assim. Não existem, cara. Você tem o poder de voltar no tempo com as capas do Baixo Feito Soco, né? É, você isso, volta pra cara, voltar pro dia da gravação do episódio, se você olhar pra... Ah, vou focar aqui. Focus on the phone, lá. Voltar pro dia da gravação do episódio de figurinhas. Aí. Caralho, imagina como o mundo ia ser diferente se a gente tivesse lançado o episódio de figurinhas. Cara, ia ter baleia morta agora na para. Não era pra ser, cara. Cara, antes de entrar nos detalhes da história, queria falar um pouquinho sobre o enfoque do jogo, o próprio estilo de jogabilidade e as coisas que mais me agradaram nesse primeiro momento. Pra mim, o maior foco da série, em todos os episódios, era a intensidade que ela tentava passar nas emoções de cada momento. Não era tipo... Óbvio que a história em geral tinha um peso, era interessante, mas eu via que o jogo se esforçava muito em intensificar sensações de momentos, através de iluminação, cinematografia, trilha sonora, e até mesmo as suas pequenas decisões faziam você ficar muito imerso no momento. Só pra dar um exemplo, pra ficar mais claro o que eu tô falando, um dos momentos que eu mais gostei é aquela manhã seguinte que as meninas invadem a piscina do colégio, que você acorda na cama do Chloe. Aí a Chloe liga uma música e você fica lá, deitada na cama, só relaxando. Você pode levantar da cama a qualquer momento. Você tem a opção de levantar, mas você tem a opção de não levantar e ficar apreciando. Só brisando. Aqui uns 10 minutos chilling, assim, olhando, falando e tal. E era uma parada assim, cara, não tô afim de levantar, um momento bom. Eu fiquei muito imerso naquele momento, sabe? Quantas vezes vocês já se pegaram num momento em que vocês não queriam que acabasse? E essa sensação de que nada é pra sempre, mesmo que seja quase perfeita, e um determinado momento fala, não, tem que andar, o jogo tem que andar, minha vida tem que andar, não vou ficar pra sempre aqui. PH, tem uma frase que ela diz no episódio das baleias que descreve muito bem isso. Que ela fala assim, eu gostaria de poder parar esse momento aqui. Na verdade, eu posso, mas se eu o fizer, vai deixar de ser apenas um momento. É isso. É falta de respeito. É falta de respeito com o momento que você tem. É o mesmo princípio pelo qual é ridículo esses caras de 45 anos hoje em dia, tirando foto no volante no Instagram, de óculos escuros, hashtag começando os trabalhos. Cara, vovozinho, teu tempo já passou, mas cara. Mas é isso, o apreciar o momento é você dar valor a esse momento justamente porque você não vai poder voltar para apreciar ele de novo, né? Exatamente, a finitude dele é a melhor característica. Exato. Senão não é um momento, né? É um loop. É um loop infinito, olha só. Olha! Olha! As pessoas tendem a falar muito de Life is Strange pesando as decisões que você faz e como você fica em cima do muro pra tomar certas decisões ou não e como elas têm consequências. Mas eu lembro muito mais do jogo em relação a todas essas sensações e temas mais pesados que o jogo trata. A gente tá falando de um jogo que, no mesmo jogo, trata de violência doméstica, drogas, estupro, drogas pra estuprar. Abuso moral, abuso físico, abuso psicológico. Assassinato. Abuso, eutanásia, suicídio. Estupro, já falou? Tem um problema aí, tá? A questão da violência doméstica depois é meio romantizada. Isso eu fiquei meio puto. Tudo dá pra resolver de outras formas, né? Mas essa eu achei que foi meio fraca. Que no fim das contas, meio que você justificava a violência doméstica. É o cara o trauma do militar, é isso? É, porque no fim das contas, o cara ele era um militar com PTSD da guerra e ele bateu na garota, mas ele gostava dela. Ele tava. Não, mas olha só. O jogo, ele faz você decidir o destino desse cara. Se você for bonzinho e falar bem dele e tal, ele consegue ficar bom. Isso. Se você só escrotizar, o cara come o pão que o diabo amassou depois. Então, Não, ele se... come o pão que o Joe amassou depois. Tudo bem, mas assim, não muda o fato de que a intenção dele, o jogo demonstra como tendo sido boa, entendeu? E aí, no fim das contas, essa violência doméstica, você acaba tendo que ver com outra perspectiva, que é uma perspectiva do rigor parental do século XX, que o cara tava aplicando ali, porque, ele deve ter sido criado dessa forma, e aí ele tava criando dessa forma também, só que tem uma série de variáveis que, enfim, tornam isso muito mais complicado. Não, mas é porque já pode falar que ele retrata muito de assédio, né? E ele é um personagem que, por ele ter sido criado nesse meio militar e tudo mais, ele assediava os estudantes como se ele estivesse num cartel. Então, ele retratava os estudantes como se fossem soldados, que pra ele, todos os estudantes ali, por estarem numa escola de arte, que não sei o quê, que era financiada pela escola mais rica da cidade, então pra eles ali eram todas criancinhas mimadas, que não sabia nem o que tava fazendo no dia, tudo bem, ele tava super certo. Ele tava bem certo. Exato. Mas o modo como ele passava isso pras ações dele, que era assediando os estudantes, era super errado. É, mas assim, no fim das contas, acaba sendo um pouco romantizado, o que não é romantizado, mas acaba sendo um viés... Atenuado. Que, no fim das contas, atenuado, mas realmente existem esses quadros, do cara que acaba fazendo merda, mas ele faz uma merda muito pautado no fato de que eu fui criado assim, e não adianta você ensinar um truque novo pro macaco velho, só que o cara tem uma perspectiva fechada de mundo, o cara foi criado provavelmente naquele cu de mundo, no meio do Oregon, aliás, o Far Cry novo vai ser no Oregon também, tá na moda essa porra, né? Ah. E é porque deve ser um estado desse onde você pode criar uma cidade tipo Roraima, sei lá, e aí ele não vai mudar a perspectiva dele de mundo, etc. Mas como isso acaba ficando, infelizmente, um pouco superficial, é muito fácil você apontar esse dedo, apontar essa crítica de que isso é atenuado, de que isso é romantizado. Tá? É claro, mas é uma situação... Mas eu acho que depende, porque eu não fui tão a fundo assim nele. Eu falei razoavelmente bem dele. Você tem as opções, que nem falaram. É. Que você pode detonar ele, ou você fala bem dele e ele ainda sai... Inclusive, ele não sai totalmente queimado, ele dá o fora do no capítulo final, no capítulo final do jogo, tem uma decisão que você toma sobre ele, e na estatística mundial, hoje, 68% fuderam o cara. Seria muito pior, e aí realmente não teria desculpa, se a violência doméstica fosse marido-mulher. Aí, caralho, ia ter sido romantizado, ia ter virado novela da Globo, ia ser ridículo. Mas aquele caso, que foi um caso isolado, porque em nenhum momento fala, pô, ele fez isso várias vezes já. Não, ele era verbal, era um rigor verbal na que pra ele era uma tentativa de educação, até que uma hora chegou numa via física. Mas a princípio foi uma vez. Você pode impedir. Mas pra você impedir, você tem que ser um Zé Droguinha. Eu não impedi. Então, eu vi o que acontecia, mas eu no fim das contas, não, essa porra não é minha, não, parceiro. Eu não impedi porque eu combinei. Ó, eu vou ficar no armário. É pra ficar no armário? É pra ficar no armário. Eu vou ficar no armário. Vai sair, né, mano? A pica é duas piras, isso aí. Mas você pode ficar no armário e sair depois também. Uma coisa que eu achei legal que a gente tá discutindo aqui, justamente isso, é o quanto essas decisões, na verdade, e acho que isso que eu gostei mais de Life is Strange, é o fato de que as decisões, elas não impactam necessariamente no rumo da narrativa, né? Assim, no rumo, lógico, que impacta, mas assim, não muda o final. Você não tem a ilusão de que as suas decisões vão alterar quem vive, quem morre. Lógico que isso eventualmente acontece, mas muitas das decisões que você toma é meramente pra, assim, como você se sente com aquele personagem, como que aquele personagem vai reagir. Isso é muito mais importante do que vai mudar o jogo, vai ir pro final A, pro final B, pro final C, pro final D, sabe? Tipo, é muito mais importante. Que pra mim é o grande problema dessas obras aí. Exato. Eu concordo com você, Eric, até porque pra mim, os pequenos detalhes é que fazem o jogo ser um grande jogo. O que me deixou muito... Caralho, como eu gostei de Life is Strange, é que o jogo, ele é recheado de pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes são muito mutáveis de acordo com o que você escolhe. A grande história e o final e etc não mudam muito com o que você faz ao longo do jogo. Não muda um pouquinho, mas não muda muito. Mas esses pequenos detalhes que você vai investigando, que você vai descobrindo, vai entendendo a história das outras pessoas, vai mudando tudo. Fala, o que acontece no final com a gordinha? Eu salvei ela várias vezes e não vi muita diferença. Nossa, eu dela. Não salvei ela nenhuma vez. Eu odiava ela, achava ela muito chata. Eu salvei, acho que ela umas 4 vezes. Toda vez que eu via ela, eu impedi ela de tomar você o garrafado. Você tem uma situação por capítulo. Ah, é só isso? Por capítulo, você salva ela uma vez. Você só salva ela de verdade no último, né? E ainda assim, é bem escroto. Ela podia ser até pulada. No último? Mas, ficou. É. Não, é. E ela fala pra você, Max, vai pra longe, porque sempre que você tá perto de mim, alguma coisa escrota acontece. E ela fala. Mas... eu acho que assim, as decisões importam muito mais pra você do que pro jogo, sabe? Assim, as consequências das suas decisões, né? E eu acho isso a melhor parte dele, assim, eu gosto de como acontece isso. Por exemplo, eu, como a gente já falou, ah, eu salvei a gordinha várias vezes. Eu não salvei ela nenhuma vez, eu não gostava dela. Daí no final eu fui tentar salvar ela naquela hora, né, enfim, caótica, que tá todo mundo precisando ser salvo. E daí ela não quis ser salva por mim. Falou, ah, sai daqui, eu já passei por tantos problemas, você nunca me deu bola, você nunca tentou me ajudar e tal. Eu falei, ah, então. Foda-se, você vai pro inferno, porra. Caralho, eu salvei ela várias vezes e achei que ia acontecer um bagulho, sei lá, ela ia salvar minha vida, alguma coisa do tipo. Ela ia passar na frente quando estivesse levando uma bala, algo do tipo, não. Não, na verdade, eu acho que é só exatamente isso. Ela acredita em você na última hora que você vai salvar ela, então, pelo jeito. Tá. Porque eu salvei ela também, mas são sempre. Pequenas coisas. Mas, tipo, na quarta vez que eu salvei ela, ela... eu só cheguei nela, deu speak assim, e ela já foi pro lado. Aí depois que teve o diálogo delas, ela já tava acreditando em mim, foda. Mas são as pequenas coisas mesmo. Você ter uma conversa com alguém, no capítulo seguinte você entrar no quarto dessa pessoa e ver que a sua conversa afetou em como a disposição do quarto vai estar. Ou se tem um bilhete ou não escrito num canto do quarto. É você falar com alguém, pô, não vê esse vídeo da menina que vazou não, que é escroto. E a pessoa não vê e você reparar que não tem mais referência desse vídeo com aquela pessoa que você falou. Essas coisinhas fazem você sentir mais dentro da história. Mais que aquele universo é... Você faz parte daquele universo. Eu gostava muito dos momentos do dia a dia, assim. Por exemplo, uma coisa que eu adorava, que eu gostei muito... Tocar o violão. Tem o tocar violão. Mas acho que o que eu mais gostava, que eu mais cultivava, assim, com muito carinho, era acordar, quando você acorda no quarto da Max, né? Você ir lá pegar a aguinha e aguar a planta. Eu fazia isso todo. Nossa, eu não aguei, cara. Eu esqueci. É muito triste. Aparece lá no final, né, do capítulo, as decisões parece. Que você tomou. Episódio... Você aguou a planta? Não. Como assim? Não. Cara, a natureza, os bichinhos, tudo. Eu sempre caçava os bichinhos. Mas, eu sempre caçava. Rapidinho, só o negócio da planta, que é muito escroto. Se você aguar a planta o tempo todo, ela morre. Ela morre de muita água. Exatamente. E tem um detalhe. Uma vez tava, tipo, tem que aguar a planta. Tem que aguar a planta. Isso é jardinagem básica, cara. Porra, nunca teve uma samambaia. Olha só. Samambaia, moleque. E tem um detalhe, tá? No episódio 3, você pode ganhar um coelho. Uhum. Eu ganhei, você já sabe por quê. Sim, pode ter um coelho. Pois pronto, eu não curti, eu fiquei muito mal, cara. Puta merda. Lembrei por quê. Acho que de todas essas pessoas que você ajuda, a mais interessante como resultado é a mendiga. A mendiga, atrás do restaurante. Você tem como salvar a vida dela também no final, e no final eu vi que eu não falei com. Cara, fiquei muito triste. Que mendiga é muito triste. Tu não conheceu a mendiga, Gigi? Então você não abatou. Acredito. Cara, a mendiga é a personagem mais bizarra do jogo. É muito foda, ela é tipo um oráculo. É isso. Eu achei que até o final do jogo ela ia aparecer de novo e ela ia poder voltar no tempo também. E que ela virou uma mendiga por isso. Mas tem a teoria de que ela voltou no tempo, né? Joga o jogo de novo. Tem uma mendiga que fica atrás do restaurante lá da baleia. Se você chegar, você pode sempre trocar altas ideias com ela. Ela conhece todo mundo da cidade, ela fala a porra toda. Ela é tipo o Deckard Cain do Diablo. Ela fala, stay a while, listen. Tem uma série, não sei se alguém aqui já viu Sons of Anarchy. Tem uma parada assim em Sons of Anarchy, tem uma mendiga assim também. Sempre que algum personagem trombava ela sabia de tudo, cara. Inclusive, ela tocava os personagens assim, ela dava alto conselho só de tocar na pessoa. E a gente ficava fazendo mil teorias conspiratórias com essa mendiga e no final não era nada. Tu já jogou Tormenta. Lembra do mendigo louco lá de Valcária, que na verdade é clérigo de Valcária boladão. Ainda estou jogando Tormenta. Tem uma hora que ela... Spoiler de Tormenta. Tem uma hora que ela fala que ela vive na cidade há mais de 1000 anos, e daí tem uma teoria de que ela não tá falando de brincadeira. Até pra ela ter esse perfil meio oráculo, meio essas coisas. A teoria de que ela já teve o poder de viajar no tempo. Eu não encontrei essa mendiga, eu tô boladíssima agora. Você pode jogar o capítulo 2 só isoladamente aí que você vai ver. Cachorro? Mas ela tá embaixo. Cachorro o quê? Cachorro não. Vamos entrar nos spoilers? Bora. Cara, é engraçado que eu tentei fazer um resumo depois pra eu lembrar o que cada capítulo era, pra gente poder tratar. E depois eu fui ler o meu resumo, ficou interessante. Assim, capítulo 1, descobrindo poderes, salva Chloe. Capítulo 2, suicídio no final, salva Chloe. Capítulo 3, paraplégica, salva Chloe. Capítulo 4, surpresa do professor, salva Chloe. Não salva Chloe. Salva Chloe. Capítulo 5, decisão escrota, não salva Chloe. É. Ah, deixa eu ir já pra pergunta de ouro. Vocês salvaram, vocês sacrificaram a Chloe ou vocês salvaram, sacrificaram a Arcadia Bay? Sacrificaram a Chloe, cara. Os dois finais, narrativamente falando, têm uns problemas muito sérios. Eu sacrifiquei a cidade. Vamos falar do final. Não! É o final, mas eu final sei. Cara, eu passei o jogo inteiro salvando essa mulher. No final das contas, qual a mulher tá morrendo? Coisa que o Loop, eu fiquei o jogo inteiro salvando nessa filha da puta. Eu vou chegar agora e vou sacrificar. Eu pensei nisso, mas eu falei, não, eu vou sacrificar ela. Ela tem que morrer. Eu já tinha sacado que ela tinha que morrer há muito tempo. Vamos falar do final no final, gente. Vamos falar do final no final. Vamos falar do final no final, então. Do capítulo 1. Capítulo 1, vocês lembram todos do capítulo 1? Esse negócio de descobrindo os poderes, apresentando todos os personagens, inteirando o que vai fazer. Lembro. O capítulo 1, ele não tem nada muito grandioso na história, além de apresentar quase todos os personagens. E ele termina mostrando, assim, quando você revela pra Chloe, que é sua amiga, quais são os poderes, o que você tem os poderes e tal, ele começa a tocar aquela musiquinha indie e mostra todos os personagens do jogo, no cantinho, cada um em um seu canto. E os que ainda vão aparecer também, né? E personagens que você não conhece ainda, mas que vão fazer parte da sua história, cada um no seu cantinho, falando tipo, nós vamos aqui fazer parte dessa história toda. É, e é legal que eles estão apreciando a mesma visão que você, né? Porque nesse ponto do episódio acontece um milagre na cidade, né? Começa a nevar no meio do sol, assim. Tá um puta solzão, finalzinho de tarde. E começa a nevar do nada. A galera começa a parar pra apreciar e você vai vendo assim as pessoas. É muito maneiro. É bom observar que quase todo final de episódio do Life is Strange parece um final do episódio do DLC, assim, toca aquela música assim, caralho, meio parado. É exatamente isso. Tudo bem, tá explicado pra No episódio 1 tem um momento bem DLC, que é quando você pode fazer a Falciane, que é jogar tinta na garota e ainda aí falar, não, amiga, pô, isso acontece, cai tinta souvenir em todo mundo. Eu não fui escrota com ela, não. Eu não fui, não. Eu fiz a Falciane. Eu joguei a tinta, depois falei, ah, isso acontece, casaco de cachemira, que pena. Mas a escrotidão é, você tem que. Eu joguei a tinta e tal, mas a escrotidão é você ir lá e tirar foto dela. Ah, não, você não fez. Tirar foto dela te devolvendo pra mesma fala que ela foi escrota com você. Isso é escrotidão. Aí eu fiz esse, depois eu voltei no tempo e desfiz. Aí eu fui legalzinha com ela. Fiz a falsa. Se você zoa ela, você tira foto dela, eu não cheguei a fazer. Nada pra fazer. É que ela tá, tipo, ela tá lá emburrada na escada, toda cheia de tinta, e as meninas foram buscar as toalhas dela. Aí ela, o que é? Você vai rir de mim agora? Aí você pode pegar a câmera e tirar a fotinha dela. Entendi. Aí você faz a mesma coisa que ela falou pra você, que ela foi escrotinha lá. Mas é uma daquelas fotos que são as opcionais ou é uma foto genérica do jogo? É uma foto genérica, não conta nada. Entendi. Não conta. Mas como é legal como um dos artefatos narrativos do jogo é o seu celular, em que, incrivelmente, em 2017 você só manda SMS no celular. Muito bem. Sim. Peraí, quem garante que é SMS aquilo? Aparece mensagens. É mensagem. Acho que pode ser um aplicativo exclusivamente pros estudantes do Blackwell. Não tô entendendo porra nem o que você falou, mas tudo bem. É, eu garanto pra você que aparece escrito SMS. Tá bom. Eles têm aqueles planos de torpedo gratuito, é melhor do que ficar gastando dados com WhatsApp. Mas é legal porque ao longo do jogo, conforme você vai fazendo algumas coisas, você vai recebendo mensagem das pessoas e a Max vai falando com todo mundo. E a Victoria, que você joga a tinta nela, dependendo do que você fizer depois, ou ela fala pra você que você é uma filha da puta, ou ela fala pra você, obrigado pelo que você fez. Mas não somos amigas, não somos amigas, tá? A melhor mensagem que você recebe no jogo todo é a do cachorro. Tá parecendo a mensagem do cachorro? Mas é uma parte. Não, recebeu. É que você tem que, no quinto episódio, numa parte muito específica, olhar as mensagens. Só porque sim. Caralho! A parte da viagem de LSD ali, né? Melhor cachorro. É muito engraçado. Você recebe a mensagem do cachorro. Fala, Não, ele fala de verdade. Na pergunta. A minha pergunta é se você tem uma parada aí. Tem uma parada aí? Cara, já, tô destruindo a tua infância, cara. Mas você pode rejogar o quinto episódio e quando você se sentir só um enfeite de instante, estante, você pode olhar as suas mensagens e ver o que o cachorro falou pra você. Eu ia perguntar se é quando você tá navegando nas realidades bizarras lá. Só pode ser, cara. Porra, seria iradaço. Porra, se tem a mendiga que já é time travel, por que não o cachorro? Bom, eu queria que tivesse uma mensagem da mendiga, ia ser irado, mas não. Nossa, ia ser incrível. Com que celular você tem? Porque o cachorro tem celular. Se o cachorro fosse tipo. O dono do cachorro tem, ué. E aí fosse cachorro da Madame de Pompadour, olha só. Uma coisa que é interessante é que as decisões que você. Não só as decisões que você toma ao longo do jogo influenciam no rumo do jogo, mas a forma como você trata as pessoas influencia no rumo. Uhum. Isso fica muito evidente na Chloe, porque constantemente as decisões que você toma em relação a apoiar ela ou não em algumas das merdinhas que ela faz, ela fica jogando na sua cara depois. Ela é bem rancorosa. Ela fica assim. Ela é muito chata, cara. Assim, ela é legal em umas coisas, mas ela é muito. Ela é ciumenta, ela é rancorosa, ela joga na sua cara as coisas. Ela é sundere pra caralho, ela. É, mas totalmente. A Chloe ela foi meio que abandonada, né, cara? Ela tem esse feeling de que todo mundo vai abandonar ela em algum momento. Então ela, porque, quer prezar a amizade pra sempre. Eu entendo muito ela. Ela não foi tão escrota comigo, porque eu sempre era boazinha com ela. Apoiava ela pra caralho. Você pegou o cigarro de maconha e falou: é meu, Zé Droguinha. Aí é mole. Você não fica assim, drogado mole. Nem a gente. Drogado mas nem vocês a gente, como diria o Leão. Vocês concordam comigo quando a gente percebe que a Chloe é a personagem mais humana do jogo inteiro. É falha pra caralho. Você vê várias falhas nela, você gosta muito dela, de repente você tem raiva dela, de repente. E você vai criando aquele sentimento humano por ela. Por isso que as decisões que culminam no final são tão bizarras. Porque ela é tão humana que você desenvolve sentimento ao longo do jogo por ela. E você gosta muito dela. É impossível terminar o jogo falando: eu quero matar essa filha da puta que se foda. A decisão é difícil, independente Mas olha só, você pode ser amigo das pessoas sem ser possessivo agressivo com as pessoas. Claro! Sim. Mas dá pra ser, eu acho. Mas dela, você meio que entende a Chloe, você meio que fala: eu te entendo, e bota a mão no. Ela perdeu o pai, ela era muito apegada com o pai. Aí depois exato, ela é adolescente, isso é o mais agravante. Cara, depois a melhor amiga dela foi embora, aí ela fez uma nova amizade, a menina desapareceu. Então ela vive nessa constante merda. Aí depois ela achou que fez amiguinhos lá na escola nova, os caras escrotizaram ela, ela foi expulsa. Ela vive nesse ciclo de merdas na vida dela. Mas a Max, eu acho que até a Max foi embora e não falou nada pra ela que ir embora, porque eu lembro que tem uma treta dessa. É por isso que ela fica meio bolada que ela fica meio bolada no começo com a Max. Porque a Max é tipo assim, ela. Um dia ela tava ela e a Chloe lá feliz, aí no outro dia ela pegou e foi embora pra algum outro lugar e não avisou nada pra Chloe que tava indo embora. E nunca mais mandou uma mensagem, nem carta, nem nada pra Chloe. Eu lembro que ela se comunicou mesmo, mas eu não lembro dela ter ido embora sem falar nada. Não, então. Eu não sei se ela foi embora sem falar nada, mas a Max, ela é um personagem muito. Não diria covarde, mas ela não é. Ela é muito tímida, então ela normalmente não é a pessoa. Ao longo do jogo ela vai criando esse ímpeto, mas ela não é normal. Normalmente a pessoa que faz a fagulha de alguma ação, né? A pessoa que inicia algum evento. Ela é muito passiva. Ela é muito passiva. E ao longo do jogo ela tem que aprender a deixar de ser passiva pra conseguir reverter os eventos que 90% das vezes são a morte da Chloe. Eu acho que a decisão mais emblemática do primeiro episódio é quando você tá no armário e você tem que sair do armário ou não pra impedir que o padrasto da Chloe dê um esporro e bata nela. Eu me escondi, mas depois eu saí. Eu fiquei escondido porque eu tinha combinado com ela que eu ia ficar escondido porque ela falou pra mim assim: se você sair, vai dar muita merda. Vai dar muita merda se não sair, cara. Porra. Mas se você não sai, é quando ele dá o tapa nela, não é? É. Tá, mas então, imagina o que ele ia fazer se eu saísse, sei lá. Não, ele não faz nada demais, não. Ele só fala: ah, sua drogada, vou me lembrar disso, não sei o quê. E vai embora. Aí a Chloe fala: caraca, Max, você é muito maneira, que não sei o quê. Ela te acha mó irada depois que você faz isso. Eu acho maneiro que lá na frente, depois, eu não lembro exatamente em que momento, mas eu lembro da fala da Chloe. que ela fala assim, ah, não sei o que, você ainda tem, eu ainda tô te devendo pelo, pela maconha, né, que você me apoiou naquela hora. É tipo, lá no episódio 4, 3, 4, muito lá na frente ela fala isso pra você ainda. Isso eu achei muito maneiro. É, ela, pra mim, ela falou que, ela falou assim, ah, lá naquele episódio lá da maconha, você não me apoiou, não sei o que, ela meio que joga na minha cara isso. Mas porque foi muito legal, ela me recorda que ela falou isso pra mim, ó, qualquer coisa você pode jogar pra mim, lembra que você me apoiou lá na maconha, então eu tô te devendo essa, ela fala. E ao longo do episódio 1, você vai conhecendo os personagens e você conhece a Kate, que é tipo uma amiga sua, amiga, que não, não chega a ser sua melhor amiga, mas também é a pessoa que você gosta da escola. A Carola, né? É. E ela tá mega bolada e triste com alguma coisa que ela não fala, não sei o que, e fica chorando num canto. Aí você fala, fica tipo estampado na cara dela, vai dar merda isso aí. E todo mundo fica praticando bullying com a menina, cara. Não, fica jogando papel. No capítulo 1 isso nem fica tão evidente pra mim. Fica, cara. Taca uma bola de papel na garota, cara. Joga uma bola de papel na primeira garota. Cena. Escrito sua vadia, sua puta, sua não sei o quê. Taca uma bola nela na aula do carinha lá. É verdade, isso. E mas é porque o papel tá xingando e tal. É porque o episódio 2 ele gira inteiro em torno da merda que aconteceu com a menina. Aí, que vai junto com o metaplot do jogo, né? Tem uma menina desaparecida, você encontra a Chloe tá procurando essa menina e você vai tentando investigar o que aconteceu com essa menina tá desaparecida. Ao mesmo tempo, a primeira coisa em busca dessa menina desaparecida, você descobre que tem alguém na cidade drogando mais menina, levando mais menina pra um lugar que não é muito maneiro, fazendo umas paradas que não sabe o que é. E aconteceu isso com a Kate, você vai investigando e descobre que, na verdade, ela foi drogada, viralizou um vídeo na internet em que ela tá mega doida pulando e falando merda e... Pegando todo mundo. Pegando todo mundo. E ela é uma menina extremamente religiosa, de uma família extremamente religiosa, e ela começa a sofrer um bullying extremo, a família para de apoiar ela, com exceção do pai dela, o pai dela é muito pica, a família dela... para de apoiar ela, ela se sente completamente sozinha, e o jogo vai te dando aquelas dicas toda vez que você fala com ela, ou vê coisas relacionadas a ela, que a menina tá num abismo profundo de depressão e tá fudida. Cara, como eu me senti mal, pariu, mano. E cada vez que você conversa com ela, fica aquela torta de climão, tá ligado? Tipo... Cara, mas você vê que claramente a menina é depressiva, e principalmente quando você entra no quarto dela no episódio 2, porque você vê os sinais da depressão, as pessoas depressivas, você vê que elas estão tristes, mas elas sempre tentam expressar coisas boas em alguma coisa que elas fazem, seja tipo falando com as pessoas, consolando as pessoas, em desenhos, em música, as pessoas depressivas, elas fazem isso, elas expressam positividade, mas por dentro elas estão morrendo. E quando você entra no quarto da Kate, você vê claramente isso, porque você vê lá como que é o estilo de arte dela, que a Max até comenta, nossa, ela tem um estilo de arte muito legal, muito cheio de cores, é muito voltado pra criança, né? Ela faz historinhas pra criança, né? Exatamente, é muito maneiro, você vê claramente esses sinais de depressão nela. Não, e são umas... Ela faz aquele desenho todo bonitinho pra criança, só que com temas mais darks, assim, aí você tipo, easy there, girl. É, você vê os desenhos mega coloridos, e a Max comenta, acho que, se eu não me engano, você encontra até um poeminha que é mega positivo, assim. E ela comenta, nossa, como que eu queria expressar essa positividade da Kate, não sei o quê. Ela comenta, eu lembro de entrar no quarto dela, ela tá puta, rabisca a Bíblia, ela fica pulada com a foto da família dela. Tem uma carta da tia dela falando que Deus não vai perdoar ela pelo que ela família, fez. Que não sei, nossa, é pesada essa carta. É, pesado, mas eu lembro de muitas coisas legais. Eu vasculhei, eu fiz uma limpa no quarto da menina, eu vi tudo que tinha pra ver, que não dava pra ver também. Não, e aí tem uma hora no meio do capítulo 2 que você tá com a Chloe, aí a Kate tá ligando pro seu celular, e a Chloe começa a falar, tipo, ah, tu vai atender essa menina? Ah, ela é mais amiga que eu, não sei o quê. Ah, eu atendi. Eu falei, ah, foda-se, Chloe, pelo amor de Deus, né, caralho? Eu atendi. Acorda. Eu acho que ninguém não atendeu ela, pelo amor de Deus. Eu atendi também. É, isso aí naquele negócio de amigos, né? Quando eu olhei, tava 100% dos amigos atendendo. Pô, sua tsundere do caralho. Pera aí, porra, só vou atender o telefone. Cara, é bizarro, porque, tipo assim, eu lembro que tem uma cena que tu vai, sei lá, no banheiro escovar os dentes. Aí tu chega, alguém escreveu com batom no espelho o endereço dela. dela. Sim. Aí não, vai endereço. É um site é na internet? Isso, é o endereço do site na internet. É a Vitória que deixa lá. Se você... Eu não sei se vocês pegaram a conversa que a Vitória tem no banheiro com as meninas. Sim. Tem, sim. É, então, ela pega e escreve de batom o endereço do vídeo para as pessoas verem. Aí é muito você escroto. Vai, apaga. É. Aí você tem aquele quadrinho você na porta que todo mundo apaga lá. Você não pode... Você pode não Esse apagar. Site existe. Você é, pode, inclusive, tem uma decisão muito interessante que é você ver ou não o vídeo. Tem você também. E no quarto de todos os. Na, no dormitório, né? Das meninas. Isso. De todos os dormitórios, na real. Tem um tipo um quadrozinho do lado da porta, de cada quarto. E aí, depois que acontece isso com a Kate, tá uma mensagem mega escrota, assim, no quadro dela. Você pode apagar e colocar alguma outra coisa também. Todas as vezes, né? Porque sempre tem. Tem mais você de uma vai vez. E apaga, fala assim: ah, você é minha amiga, você é legal, Kate. Não é linda, sei quê, você... E é engraçado que isso tem a ver com o sistema de decisão do jogo também, porque são pequenas coisinhas que você vai fazendo que vão acumulando e que não é necessariamente que vai ter a consequência A ou B, mas elas vão tornando mais fácil ou mais difícil determinadas coisas mais pra frente, que é no caso o final do capítulo, né? Esse final de capítulo acabou comigo, não vou mentir, não. No capítulo 2? É. Eu não sei se é nesse capítulo ou se é no final do 3 que ela... Não, o capítulo 2 tem... O capítulo 2 tem duas coisas que me deixaram meio chocado. A primeira é aquela decisão que você tem de atirar ou não no cara lá, do drug dealer. Esqueci o nome dele. Mas se você atirar... Frank. É o Frank. Se você escolher atirar nele... Cara, como eu sofri depois, porque eu escolhi atirar nele. Eu também escolhi atirar nele. Eu atirei também. Mega difícil. Então, mas a arma tá travada, né? Se você escolher atirar nele, a arma trava. Então, o tiro não vai nele. Só que... Eu tirarem alguém! Não, eu sei, é mega pesado. Só que, além disso, torna tudo mais difícil com ele depois. Eu sofri pra caralho pra fazer qualquer coisa com esse fudido depois. Uhum. É, porque ele tava. Pô, tu tentou atirar nele, né, cara? Pô. Você me joga isso na sua cara várias vezes. Você tentou atirar em mim, safadinho. Se tu tentar atirar em mim, já, eu vou jogar isso na cara pro resto da sua vida. Mas vocês sabem que as decisões. A maioria das decisões que tornam as coisas no futuro mais difíceis são as decisões pra você, no final, namorar, entre aspas, né? Beijar a Chloe. Ah, é? Você sabe que dá pra fazer isso, né? Você sabe que no final do jogo, dependendo das suas ações de acordo com a Chloe, você, as duas, se dão um beijo. Eu pensei que isso era... Não, no meio do jogo já dava. Não, mas no meio do jogo você escolhe. Quero beijar, sim, não quero beijar. No final do jogo... No meu final, elas se pegaram foda ali antes de. No tchau, né? No tchau delas ali, elas se pegaram foda. Sim, eu porque você que... pegou a maconha delas, fez tudo pra ela. É, e aí... você fez as coisas que ela gostava, entendeu? Esse negócio de atirar, esse negócio de pegar maconha, não atender a Kate, uma porrada de coisa, vai ganhando pontos pra fazer isso. Eu pensei que isso era default, mas faz muito sentido você. Não é default, não. Tanto é que eu fiquei com o garotinho, como é que é o nome dele? Warren. Ah, eu não fiquei com ele, cara. Eu que, assim. Eu no acho final que você fala? No final você pode escolher dar um beijo nele. Não, lá numa das alternativas de antes da foto que você tá falando. Isso, antes não, da foto. Não, isso aí, beleza. Eu peguei todo mundo, Mass Effect. Eu queria que a Max pegasse todo mundo também. Eu queria que ela pegasse esse menino também, mas as minhas opções apareceram só ir ou abraço. Ah, eu vou dar um abraço nele, né? Não apareceu pra você dar beijo nele? Beijo não, eu queria que ela pegasse bem. Então, muitas opções que tu vai com ele, que tu fala, vou no cinema com você, quando você... Ele te liga, você responde ele, tem muitas coisas que você vai fazendo com ele que ele vai ficando do seu lado. Eu ia fazendo, mas ele era só meu amigo, cara, eu não queria pegar ele, não. É, então, não, eu bem, dei só um abraço nele. Não, tudo bem, mas aí você tem a opção. Mas eu podia dele. Dar um beijo, eu podia. Eu tenho a opção. A GG não teve opção de dar um beijo nele. É porque ela não deve ter feito as coisas pra ele, tipo, ir no cinema com ele, essas paradas. Porque o jogo já tinha... Ou porque o jogo já bloqueou pra ela, porque ela já tinha feito a trilha da Chloe inteira. E chegou no final, não, você não vai pegar o Warren. Você não tem mais como pegar o Warren. Eu conseguia pegar o Warren, mas eu peguei, no final das contas, eu fiquei com a Chloe. Poxa, eu ia ser o Dig Jim, peguei todos. Eu sou o único hétero de merda. É que eu acho que é o que a Max queria, cara. Eu quis respeitar a Max. Eu shippei as duas e foi isso que eu fiz. Eu sei. Eu acho muito válido as duas se pegarem no final, porque eu falando assim, como visão de mulher, aquele beijo delas não é um beijo apaixonado, é um beijo de amigas mesmo. Eita! Sim. Sério? Sim. Você vê que não é um beijo apaixonado, tipo, meu beijo Deus. Final? É. Não, pra mim é o completamente contrário. Ah, mim, o do final? O do final pra mim é um beijo completamente apaixonado e é um beijo que vai mostrando que você desenvolveu o sentimento ao longo de toda a história por ela e você está abrindo mão ou não da, do amor da sua vida. Cara, não senti isso. Porque assim, é uma coisa que não sei, eu faria o que a Max fez por uma amiga minha, assim, tipo, que eu amo mesmo, sabe? Eu faria isso por um amigo também. Mas por isso não que eu não. Final, não. Não fala assim. Ok. Não, eu não ia beijar meu filho na boca, não. Mas. Mas vamos lá. A decisão mais importante do capítulo 2 é quando você misteriosamente perde os seus poderes e você tem uma chance de tentar salvar a Kate de cometer suicídio ou não. É um momento tenso do jogo, porque se você errar, não tem volta. Acabou. É foda, cara. É porque você tem o... É foda porque você volta, você passa o dia inteiro com a Chloe, você faz um monte de coisa com a Chloe e você volta pra escola pra ter uma aula. Aí, beleza. Quando você tá prestes a entrar na aula, você vê a Kate conversando com o Mr. Jefferson, e que é o professor de arte bolado lá, famoso, que sei o que, todo mundo respeita e todo mundo quer ser ele, etc. Aí... É porque ele é famosão, né? Ele é o maior famoso no mundo. A própria Max fala que só foi pra essa escola, voltou na real pra cidade, e foi pra essa escola porque ele tava lá, porque ela admira muito ele. E aí você vê a Kate conversando com esse professor. E ela sai chorando foda pelo corredor. E aí eu pensei, puta, vai dar merda. Eu acompanhei essa menina até ela sair do campus. E aí, quando você tá pra sair do campus, ela fala, me deixa em paz, porra. Aí ela sai e você não pode ir. Aí, ah, beleza, né? Vou voltar pra sala. Eu voltei com o coração apertado, mas voltei pra sala. Aí você tá lá, começa a ter aula normal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vem um moleque, gente, tá acontecendo um negócio muito da hora lá no campus, vamos todo mundo pra fora. Aí todo mundo vai lá pra fora pra ver o que que é. E aí você vê a Kate lá em cima do campus, né, do hall, e ela se joga. Aí quando ela tá pra bater no chão, a Max para o tempo e começa a voltar tudo. Só que não importa o quanto ela volte, já não dá mais tempo, né, ela tem que... A Kate já tá pra se jogar quando ela chega lá. Aí ela começa a usar fodamente o poder dela, e ela consegue parar e andar. Aí ela, você vai andando, controlando a Max até conseguir chegar lá no telhado onde ela tá. Legal do jogo, rapidinho, só pra adicionar, uma coisa legal do jogo é que sempre que você voltar no tempo, você vai estar no lugar que você iniciou a parada. Então, se eu entrei na cozinha, voltei no tempo, depois fui na sala e voltei no tempo, eu vou estar na sala. E aí eu for pro quarto e voltar no tempo, eu vou estar no quarto. Então é como se eu estivesse me teletransportando e indo muito rápido pros lugares. Nesse momento, você só consegue ir muito rápido até onde a Kate tá, mas não consegue impedir que ela pule voltando no tempo. Você volta pra impedir, tem que ser no papo mesmo, né? Exatamente. Você volta, o poder da Max é isso, você volta o tempo das coisas e pessoas ao seu redor, não você mesmo. Você mesmo continua onde você está. Nesse trecho aí, quando ela chega lá em cima, ela perde os poderes dela, né? Ela não consegue mais voltar no tempo. Não consegue mais usar, porque ela conseguiu parar o tempo e andar até lá, né? Então isso. Ela tá muito exausta, ela não consegue usar mais, tanto que o nariz dela tá sangrando pra porra. Mas aí é o único momento do jogo mesmo, é o único momento voltar. Do jogo que isso acontece, é um puta plot device. Achei meio mal explicado, mas torna a cena muito mais, dá muito mais crédito a você conseguir salvar a Kate ou não. Se você pudesse voltar toda hora e repetir suas conversas pra salvar ela, ia tornar aquilo só mais um negocinho, entendeu? Nossa, cara, como eu isso aí vira uma parte do jogo, um artefato mecânico do jogo, que todas as grandes decisões têm esse detalhe. Mas são todas grandes decisões em que ela tem que realmente fazer um uso hercúleo do poder dela pra poder resolver o problema, resolver o conflito. No caso, esse é o único momento em que ela consegue enxergar, momento Jojo essa porra, porque ela para o tempo, mas agora ela consegue se locomover no tempo. Porra, Jotaro. Ela realmente abusou do poder ali, tanto que quando ela chega no telhado, ela não consegue mais usar. E ela ainda tenta voltar um pouquinho. Nisso que ela tenta voltar, sempre que ela volta o tempo, ela coloca a mão pra frente, né? E você até vê a Kate, não chega perto, caralho. Aí você vai ter que começar a convencer ela na lábia mesmo. Isso. Cara, é muito difícil. No começo eu achei que eu tava conseguindo contornar a situação. Eu falei uma coisinha errada, a menina se jogou e eu fiquei muito mal, cara. Se você não fala que sobre o pai ou sobre as irmãs dela, porque é 50-50. Mesmo que você feito tudo certo com ela. Chega uma hora você que tem você quatro tem... opções. É sempre duas... quatro opções. Duas são erradas. Você pode falar da mãe dela e ela se joga. Você pode falar seus irmãos. Ela não tem irmão. Exato. Só é aquela vez que você não conhece ela não, mesma. É. Mas é aí que tá. Esse momento da conversa com ela é como se fosse uma prova... da escola depois de estudar toda a vida dela, porque ao longo do capítulo 2 você vai conhecendo muito ela e no final é tipo, você me conhece mesmo? Que horror. Cara, eu me senti uma bosta nesse episódio, cara. Esse episódio acabou. Eu fiz tudo, eu fiz tudo pra ajudar essa menina. Ela morreu no meu, porque eu fiz tudo. Eu fiz tudo pra salvar essa menina. Eu fui no quarto dela, conversei com ela, voltei várias vezes pra deixar ela. Eu fiz várias vezes a mesma conversa pra tentar deixar ela bem. Aí, beleza, atendi a ligação dela. Eu segui ela no hall inteiro quando ela saiu chorando lá depois do professor. Eu fiz de tudo pra ajudar essa menina. Chegou no telhado e eu tava, tipo, a cada escolha que eu tinha, eu tava, meu Deus do céu, eu fazia uma oração. E aí, quando eu fiz uma errada, basta uma. Basta você responder uma errada, ela se joga. Tem citação de Bíblia. Eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei muito na merda. É triste. Cara, assim, ele foi Gigi, na verdade, você foi a primeira pessoa que me contou que ela morreu, assim. Eu não conversei com muita gente sobre esse jogo. Eu consegui fazer ela morrer. E eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu vi o jogo inteiro. Eu consegui salvar ela. E o jogo inteiro, depois, tem coisas que mostram, né? Tipo, ah, você visita ela no hospital, você conversa com ela. As pessoas ela mudam, vai tipo, pra. Eu achei que ia se acontecer mesmo. Se você conseguir salvar. Agora, o que acontece exatamente quando ela morre? Por isso, porque eu sabia que vocês, guerreiros da justiça social de esquerda, que arruinam tudo pra todo mundo, e eu salvar a garota, eu testei o sua mãe e depois eu vi se dava pra salvar na Bíblia. Não dava, ela se jogava. Mas aí eu vi o jogo todo com ela morta. E tem uns negócios interessantes em função disso. Por exemplo, geram um memorial pra ela na faculdade que tem uma cruz. O Nathan rouba a cruz. É. Se esconde no quarto dele. Cara, quando você entra no quarto dele, você vê a cruz lá. Ele faz tipo um altarzinho e ele pega, se eu não me engano, ele pega a Bíblia também. Ele pega a Bíblia e é a cruz, não é? Eu lembro só da cruz, mas pode ser que tenha a Bíblia também. Quem é o Nathan? Pra quê? Pra fazer uma foto? Nathan é o Prescott, é o Zé Droguinha riquinho. É. Ah, o riquinho, tá. Mas ele pega a cruz pra fazer uma foto? Não, ele assim, você entra no quartinho dele e tem uma bancadinha assim na parede. E aí dentro desse espacinho tem a cruz e tem mais um item. Ele pegou esses dois itens do memorial da Kate. Caralho, por que ele pegou isso aqui? O que tá acontecendo? Bizarro. Porque é um filho da puta, este filho bem da puta. Bem doente esse cara. Ele é doente. É, talvez ele tenha se sentido culpado, né? Por causa disso. Ele pegou pra criar um próprio memorial pra ele. Sei lá, doente. Ele é doente. Uma hora ele mas se ele sente, é doente, literalmente. Inclusive, pra frente no jogo, você pega laudo médico que fala que ele é doente, ele precisa de ajuda, fudeu. Mas ele também, como a Max diz várias vezes, ele é um gênio da fotografia, só que ele tem uma forma de expressar arte muito mais dark. As fotos dele mórbido, são bem mais... Mas olha só, quando ela fala isso dele, ela tá vendo fotos que ela acha que são dele. Não, mas algumas são dele mesmo. Algumas são dele mesmo. Quando ela vê no quarto dele. No quarto no dele quarto as fotos dele, são beleza. Dele. No quarto dele, aquela outra foto. No quarto é dele mesmo. E ela fala isso, ele tem um puto estilo, pena que é tão mórbido. Ela fala assim. E aí você tem o capítulo 3, que a partir daí o jogo já tem algumas mudanças, por exemplo, a Kate sobreviveu, não sobreviveu, e etc. Mas que começa a entrar mais no desenrolar da história. Você começa a entender melhor o que tá acontecendo com aquela menina, Rage. Então, o que o Pivoto falou de você, se você começar o capítulo 3 com o coelho ou não, é justamente se a Kate morrer, você tem que cuidar do coelho dela. É. Como cuidar do coelho dela? Ah, você, dá pra morrer? Ele fica no cantinho, pertinho da planta. Aí ele fica no chão. Aí você tem a opção de ficar dando comida pra ele e tal. É bem, bem bonitinho. Você não dá comida pra ele? Ele morre, né? Sério? Eu dei comida para este coelho uma vez, tá? Ele morreu, então. É porque você não volta muito mais depois, né? Pois é, eu caguei depois. Eu dei cenourinha uma vez. Pode contar o tempo inteiro. Quer dizer, nos momentos que você tá na universidade, você pode ir até o seu quarto e ir lá dar comida pra ele. Eu fiz isso no capítulo 3 antes de sair com a Chloe. No capítulo 4, acho que eu voltei, que é quando você vai na. No capítulo 4 que você vai no dormitório dos caras lá. Aí eu voltei no dormitório das meninas. meninas e fui lá no meu quartinho e dei comida pra ele de novo. E no 5 eu acho que eu não, nem fui lá, que eu tava tão fodida da cabeça pra resolver o que, a merda toda, que eu nem lembrei do coelhinho. É por isso que depois, quando você falou que tava jogando o capítulo 3, você tava falando que o jogo tava te deixando muito com fios bolados. Que eu falei no WhatsApp. Morreu. É. Não, eu tava... Não, essa cara, eu tava no 4. Ah, entendi. No 3? No 3 é quando você... Quando eu falei aquilo, em off, quando eu falei aquilo, a Chloe tinha acabado de levar um tirinho na testa. O capítulo 3, eu acho mais como um capítulo que você se aproxima muito mais da Chloe. É um capítulo em que você tem um momento com ela lá na, invadindo a escola. É quando você tá, vai, pula com ela na piscina. É quando você dorme com ela na cama, pode beijar ela ou não. De brincadeira, entre aspas. É quando vocês invadem a escola pra pegar aquelas informações. Você pode roubar o dinheiro do diretor. Vocês roubaram o dinheiro do diretor? Eu roubei. Não. Não roubei. Crime não compensa. Pô, eu não saí. Tá vendo, Gigi? Você pega a droga da garota. Por isso você beija a garota no final. Olha o que você fez, cara. Você roubou o dinheiro. Você, Gigi, roubou o dinheiro da rampa dos deficientes, tá? Ah, pra isso? Que merda. Depois aparece a rampa dos deficientes. Caraca, tu não leu. Até eu li, cara. Porra. Eu não li, caralho, que merda. Tô me sentindo muito mal. Caralho, cara. Não quero mais gravar. Gigi é ladra. É Zé Droguinha. Que é isso, GG? É Zé Droguinha e roubou dinheiro de deficiente. O que é isso? Reforçando estereótipos aí, ó. Fez humanas. Mas olha o que a gente tava falando, como os pequenos detalhes que fazem o jogo, né? Se você roubar o dinheiro, cara, você vai ter uma facilidade mais lá na frente pra conversar com o Nossa, cara. Foi me salvou com o fudido, o Frank, eu sempre esqueço o nome dele. Hein? Foi o que me salvou, no caso, foi esse dinheiro que me salvou com ele, porque senão ele não ia dar informação de fodamente nenhuma. Uhum. E ao longo do capítulo também você pode escolher ficar com ela, você pode escolher defender ela do padrasto dela, e essa escolha é muito escrota, porque se você defende ela, a mãe dela fica puta com o padrasto, eles brigam, ela expulsa o cara de casa. Aí depois tem uma cena dele fazendo as malas e falando, eu só queria ser feliz com a minha família, eu amo muito ela, eu errei, eu admito que eu errei, mas... Ele fica muito mal, cara. Eu fiquei com dó dele depois. Eu fico com muita pena dele, mas ele era um babaca. Sim. Aí eu fiquei com dó quando você vai na garagem, que a Max comenta assim, porra, ele tá empacotando as coisas do casamento, caralho. Eu fiquei muito mal. A senha do computador dele é o dia que ele conheceu a mulher dele, ou o dia que eles casaram, alguma coisa assim. E você cara, vê uma, que senha, uma senha muito merda pra um cara que é fanático por segurança, cara. É uma senha muito merda, realmente. Mas é uma coisa que você percebe que o cara ele era muito bom, mas ele tinha problemas mesmo. Ele tinha que superar esses problemas. É aí que eu tava falando com você, Pivoto, quando a gente tava falando lá no começo. Ele é um cara, ele faz umas coisas escrotas, faz, mas você descobre o lado humano dele. E você passa a se preocupar em tentar ajudar esse lado dele. E por mais que seja escroto ele ter batido na Chloe, entendeu? Sim, mas o problema é a versão de interpretação em que eu tô amenizando o fato de que ele bateu na garota, entendeu? Ah, ele bateu na garota, mas ele era bom no... Porque, é, porque o jogo, ele tem... O jogo, ele te dá essas nuances de todos os personagens. Eles podem ser... Eles são escrotos, mas eles também têm um lado sensível. Eles são daquele jeito, tem um motivo pra eles serem daquele jeito. Eles não são gratuitos. Até o riquinho, o escroto, ele é daquele jeito porque ele tá doente. Tem um motivo. Todos eles têm um motivo pra serem daquele jeito. Tá doente, não. Aquele é doente. Aquele não, ele não... é doente, sim. Ele é psicopata, mas a família dele é doente inteira. Não, mas você vai vendo o quadro todo dele. Ele tinha um quadrinho de doença, mas ele é muito agravado por causa do pai dele e como o pai dele trata ele. E põe obrigações em cima dele e fala do legado da família. Como ele tem que se portar, e o garoto vai pirando na batatinha. Tanto é que por isso que ele fala, você não vai falhar. Por isso que naquele primeiro momento ele entra, fica tranquilo, cara, vai dar tudo certo. Não, você é foda. Aí você começa a pensar, caralho, quanta pressão em cima desse garoto, cara, calma. Pois é, mano, o pai dele até pagava pro diretor, tipo, acobertar as notas ruins dele, pra alterar as notas dele. É bizarro, tem entre outras coisas. É, entre outras coisas. E você vê que o diretor, até o diretor nessa corrupção, tipo, pô, o diretor recebeu dinheiro, mas ele pegava o dinheiro e investia direito na escola. Então, caralho. caralho, que porra era essa? Governo Lula, né, cara? Muito personagem. Pega o dinheiro da corrupção e faz do bem. Porra, dando casa pros pobres aí, na Minha Casa Minha Vida. Olha só, o único personagem 100% bonzinho que só dá pena no coração é o cachorro. Rompido. Não, o inspetor lá que fala com os esquilos. Ele não é inspetor, ele é faxineiro, cara. Warren, ele é muito bonzinho, mas... É o zelador, cara, ele é o zelador da parada. Zelador, exatamente. O Warren, eu não acho ele tão bonzinho assim. Ele tem um lado dele que ele não deixa sair. Você vê isso claramente quando ele dá a surra no Prescott lá. Vocês deixaram ele dar a surra ou vocês seguraram? Eu deixei ele dar a surra porque eu achei muito estranho. Cara, é muito isso. O que acontece? O que acontece quando você deixa ele dar a surra? Ele fica sangrando lá no chão, aí você vai embora. Ah, é? Caralho. Cara, a Max é especialista em largar esse moleque, né? Nossa, mas eu achei escrotíssima a coisa. Quando você sai dessa cena, que você tá indo embora, né? Ela pega a arma que ele deixa cair. E ela fala, ela é bem escrota com ele, tipo, ah, bem feito, sabe? Ela vai embora, foda assim. Eu falo, caralho, que escrota, mano. O Max até briga com ela, porque ela fala, ela é bem escrota não, com não, ele. Não, não, não. Nada é mais escroto que a decisão mais escrota do jogo inteiro. Que é quando o cachorro sai pra cima de você, você tá com o osso na mão, e você pode jogar o osso na meio rua. Da... Mas ali é bem ingênuo, né, cara? Tudo bem que assim, jogar no meio da rua não deve ser uma coisa boa, mas é muito... Cara. Sim, o jogo é babaca. Ele te convida. Você quer matar o cachorro? Vamos cruzar essa fronteira incruzável. Vamos deixar você matar o cachorro. Quer matar o cachorro? O pior é que se você matar o cachorro lá na frente com o Frank, é muito mais fácil de falar com ele. Imagina que sim. Engraçado seria se alguém desse podcast tivesse feito isso, né? Na cena que... Peraí. O Eric matou o cachorro, cara. Olha aí, senhor advogado. Você matou o cachorro, Eric? Eu tinha certeza que isso ia facilitar o jogo mais pra frente. Eu tinha certeza. Isso! Era mais fácil. Eu esperava isso da Jéssica. Facilita por quê? Porque o cachorro não aparece, né? E aí, claramente, a Chloe acaba não atirando no cachorro, né? Ele não morre, né? Ele fica, na verdade, só muito ferido. Ele, se não me engano, Nas estatísticas mostram você feriu, você machucou ou não machucou o Pompadour. É, ele não morre. Ele é atropelado. Ele é paraplégico, gente. Que horror. Ele é atropelado o quê? É um carro? Ele era por um carro, se não me engano. Quando não sei nem se tava por um caminhão. Quando você tá conversando com o Frank lá na... É Frank o nome dele, né? Você tá conversando com ele lá na frente, que você tem que pegar... Que você vai lá pra conversar com ele, pegar a lista dele, não sei o quê. E aí você aproveita e paga ele, a Chloe paga todos os débitos dela lá. Não, com eu não paguei nada não, não roubei o dinheiro. Eu não paguei nada não. Você não roubei nada não, escola, roubei tá? dinheiro. Eu não roubei o dinheiro dos deficientes. Mas quando você vai lá conversar com ele, nessa parte, se você falar alguma coisa errada pro Frank, ele já tá puto com você, né? Porque você tentou atirar ele nele antes. E aí, quando você der uma resposta errada pra ele, ele manda o cachorro pra fora. Não. Calma. Acontece, você tá conversando com o Frank. Oi? Deixa ela falar, brother. É porque não era isso. Ela vai se explicar. Você tá na praia. Você tá conversando com ele. E aí, se você der uma resposta errada pra ele quando você pede a lista, ele manda o cachorro pra fora pra te atacar. Não é isso? Não, é ele que manda. Deixa eu falar. Se você tiver. Ah, Frau! Bingo do BFS! Como eu deixei o Warren dar uma surra no menino e a Chloe pegou a arma, nisso que o cachorro foi atacar, a Chloe atirou no cachorro e matou ele. Não, e aí depois tira a arma e vai atirar na Chloe, a Chloe pega a arma e atira nele primeiro. Tipo, morre os dois. É muita merda. Maneiro. Mas não é isso. Mas não é isso, gente. É isso que eu tô tentando falar. O que acontece é, quando você tá discutindo, ele começa a aumentar o tom de voz. Aí a Chloe saca a arma. No que a Chloe saca a arma, o cachorro abre a porta e sai correndo pra defender o Frank. Aí ela, no susto, atira na cabeça do cachorro. Aí cara fala... Só, peraí. Vai pegar. Pode ser que tenha as duas possibilidades. Porque no jogo que a gente já jogou, o Frank tinha uma arma, porque a Max deu a arma pro Frank. Pra mim, isso aconteceu. Ao mesmo tempo, você pegou uma outra arma, porque você pegou a arma do Nathan. Então, tem a teoria dos quatro DeLoreans aqui, é que todo mundo pode estar armado. Exato. Pra eu não mim, peguei a arma existia. Do Nathan. Então, pra mim, isso... Mas você talvez tenha ficado com a arma do... Eu fiquei com a arma. Do David. com a arma. Porque a Max não entregou a arma. Isso. Sabe qual é? Então, no meu jogo, ele pegou a arma e aí depois a Chloe pega. Depois a Chloe pega a arma do Riquinho. E aí ficou os dois. Nisso ele mandou o cachorro primeiro. Tanto que ela, no susto, sacou a arma e atirou nele. Aí ele ficou sem reação. Tipo, cara, o que você fez? Aí ele vai tirar dele, aí a Chloe atira primeiro nele, fica os dois mortos no chão. É horrível. Ah, os dois, a Chloe e o cachorro? Frank e o cachorro, é horrível. É muito horrível. Os dois, o Frank e o cachorro. Achei que era a Chloe e o Frank. Achei que era aquele, não sei o que lá, mexicano, né? Que todo mundo atira. Eu tinha comentado antes que eu já tinha sacado muito tempo que a Chloe tinha que morrer. É naquela parte que você conhece o Frank, que elas estão atirando nas garrafas lá, sabe? Porque tem uma opção que elas falam, vamos se divertir, vamos atirar outras coisas pra cair nas garrafas. Aí se você se você atirar no negócio, o tiro ricocheteia e atira. Ela morre, é verdade. E eu falei, caralho, essa filha da puta tem muito que morrer mesmo. É verdade. O nome do jogo tinha que ser Chloe Must Die. Chloe Must Die. No final do capítulo, basicamente, você... O capítulo 3, ele é basicamente pra... No final você descobre que você tem um poder, que você pode olhar fotos, e essas fotos você pode voltar por um breve momento, naquele momento da foto, fazer alguma ação lá que muda tudo, e aí o futuro todo muda. Você percebe isso no momento em que você olha a foto do dia... Nossa, mas que coincidência, no dia que o pai dela morreu, eu tirei uma foto com ela. São duas que o pai dela, que o pai da Chloe tira, que elas estão fazendo panquecas, né? E aí ele tira uma fotinha das duas. É logo depois de uma discussão que elas têm, né? Que o padrasto dela vai embora, não sei o quê, brigam. Aí Você acaba com a família deles. Acabou com a família da menina, né? Aí elas duas brigam no carro ainda por cima. E aí a Max vai pro quartinho dela, olha a foto de quando elas fizeram a panqueca. Porque a discussão delas é justamente porque a Chloe culpa. Quer dizer, você pode escolher quem que ela culpa, na verdade, né? Eu coloquei a culpa no pai. Ela culpa o pai. Pra mim, ela culpa o pai também. Aí que aparece lá, que a Max pergunta, quem você tá culpando por toda a sua vida de merda? Aí tem lá quatro opções, seu padrasto, seu pai, eu e a outra eu não lembro, acho que era a Joyce, que era a mãe. A Joyce. Aí eu fui perguntei, é o seu pai? Aí ela, mas é claro que é, cara. Ela foi mega escrota, não sei o que. Falou, isso mesmo, meu pai, não sei o que, caralho. Aí elas brigam foda. E aí quando ela chega, a Max chega na faculdade, inclusive a Chloe dá carona pra ela, a Max desce, não tem nem tchau, né? Fica aquele climão foda. Aquela torta de climão. Torta de climão. Torta de climão. Aí ela sobe pro quarto, começa a olhar a fotinha desse dia das panquecas, e aí ela sente um abalo sísmico, assim. E ela percebe que se ela se focar muito, ela consegue voltar. Só que o plot device não é nem isso, na real. Eu até achei ok ela voltar nessa parte do tempo. Era esperado com o tanto que os poderes dela estavam crescendo, eu até tava esperando isso. Mas o plot device, a conveniência é que ela só consegue, né, ela só consegue se movimentar para aquele cenário. Tipo, quando ela volta para esse dia específico que elas estavam fazendo panquecas, ela só consegue se mover na sala e na cozinha. Ela não consegue sair desses dois cômodos. Uhum. E é sempre assim. É. Quando você volta numa foto, ela não consegue sair da área da foto. E é meio ridículo, né? Porque assim, a foto não tá na cozinha, por exemplo, tá na sala, se não me engano, né? Por que ela consegue na cozinha e. É na cozinha, é porque a cozinha dela é americana. É de americana. A sala de na cozinha. Toma aí, América. Objection! Ih, droga. Fui pego pelos Estados Unidos novamente. Olha aí. Viu? O final do terceiro capítulo, ele tem um dos maiores cliffhangers do jogo, né? Que eu joguei os cinco episódios de uma vez. O Eric jogou um de cada vez quando eles foram lançados, né? Não, de uma vez que você fala é que quando a gente jogou já tinha o jogo todo. A gente jogou agora. Exato. Que a PS Plus deu de graça. É isso. O Eric foi jogando na época, 2015, então, né? Então o Eric... No final do jogo, você consegue voltar no final do capítulo 3, você consegue voltar no tempo e salvar o pai dela. Só que, como toda a teoria do caos que a gente tá falando, quando você salva o pai dela, desencadeia uma série de ações ao longo da história toda, até o momento em que, no presente, você descobre no final do capítulo que a Chloe tá tetraplégica. Cara, a cena é muito bizarra, porque, tipo assim, você bate na porta, aí o pai dela atende, aí ele fala assim, você veio ver a Chloe, não sei o quê, aí... Aí você fica meio bolado, o que que tá... Não, porque ele fala feliz, tipo, é o pai dela, é... Achei muito óbvio. É, eu também, super óbvio. Ele fala de um modo como, tipo assim, aconteceu alguma coisa. Aí a gente vai ficar, caraca. Aí quando apareceu a cena, eu fiquei muito bolado. Eu falei, cara... Eu queria ter jogado fazendo streaming pra nego ver a minha previsão do futuro. Porque eu falei, caralho, ficou paraplégica. Mas eu também pensei a segunda hipótese, que era, pegou um câncer roda. Eu falei, a menina vai estar morta. Ela que morreu no lugar do pai. Eu falei, ela então, que morreu no lugar do pai. Eu não imaginei que ela tivesse tetraplégica, mas se vocês repararem, as fotos, né, dos acontecimentos da vida, elas vão queimando e vão surgindo novas fotos, contando isso, mais ou menos o que aconteceu. E isso, a última foto é ela pegando um carro que ela ganha de presente de aniversário. No momento que ela ganha de presente de aniversário, meu subconsciente então pensou nisso. Eu pensei assim, quando ela pegou o carro, eu pensei assim, morreu num acidente de carro. É, eu pensei nisso também. Passou isso pela cabeça também. Aí eu falei, morreu. Aí quando eu cheguei lá, ela falou, ah, não tá morta. Eu falei, ufa, não tá morta. Aí ela apareceu numa cadeira tetraplégica. Aí eu falei, fuck. Tem uma cena muito mais escrota, segundos antes. Porque assim, a Max, ela tem todo esse... Ah, é verdade. Ela tava voltando de repente 30. E ela de repente acorda no mesmo dia. Só que ela tá no campus conversando. Ela é muito popular, ela tá no meio dos populares da escola, não sei o quê. Uhum, o Warren tá namorando outra menininha lá. E ela, porra, cadê a Chloe? Ela vai correndo pra casa da Chloe. E quando ela tá no ônibus escolar, tem a cena mais escrota, que ela olha assim pra praia e tem um monte de baleia morta na praia, cara. Ah, eu fiquei... é verdade. Tem vários detalhes aí nessa cena, que é o seguinte. Primeiro que ela acorda no grupinho dos populares, que são o Clube Vortex, que são os filhos da puta. Isso. Ela é mesmo amiga da Vitória, nessa mas se você parar pra ler as mensagens, tem umas mensagens da Vitória, e a Vitória toda é queridinha sua. Ela falou, porra, você tá aí prezando um dever de casa? Eu falei que queria te ajudar, você nunca deixa, porra. Eu falei pra você que eu ia te ajudar um dever de casa. As pessoas são maneiras nessa tirando que eles são drogados. O Warren fala, pô, não, vamos queimar uns aí mais tarde. Todo mundo é aqui. É de repente 30, cara. Só falta ter a Jennifer Garner. Connelly, não sei. A Jennifer. Isso é outra dica do jogo pra você perceber logo que, ó, tá vendo? A Chloe não tá na sua vida, tudo flui bem, filho da puta. Deixa ela falar. Pronto, cara. Não, mas olha só, e tem o seguinte também: a coisa do. Quando você entra no ônibus, o motorista é o David, cara. Então é o cara não é. Ele não é o chefe de segurança dessa realidade. Dá ele peninha é também, tá ligado? Dá um pouquinho de peninha dele. É verdade, eu não lembrava como é que você chegava na casa da Chloe, é isso mesmo. Você acorda com os celulares. O Warren tá namorando aquela menina que tem aquele drone. Tem aquela parada. Ela tem um drone? Não é essa. É a indiana. Não é essa, não. Não é a japonesa. É a indiana que ele tá namorando. Achei que fosse aquela japonesa. Porque ao longo do jogo. A japonesa é a Mei do Overwatch, né? Já reparou, né? É a japonesa é a mais interessante no Warren. É muito engraçado, porque se você vai desenvolvendo o sentimento em relação com o Warren, a japonesa vai ficando muito puta ao longo do jogo. Toda vez que você vai falando com ela, ela vai te dando umas patadas assim, tipo, tem uma hora que você fala, eu posso andar com o seu drone? E ela fala, não, vai pedir pro Warren pra andar de drone. Tem uma hora que você pergunta não sei o que pra ela, fala, por que você não tá andando pro Warren? Aí você fala, eu vou perguntar. Olha só, o Warren deu mole, tá? Eu sou mais japonesinha. É verdade, mas quando ela chega na casa, coisa que o pai da Chloe que fala, faz tempo que você não vem aqui em casa, que não sei o quê. Aí você descobre que a Max virou uma escrotinha popular e abandonou a Chloe. Não, ela não virou uma escrotinha, aí que tá. A galera é uma pessoa mais escrota. É como se o mundo fosse um lugar melhor. Exato que a cara tá paraplégica. Mas nesse universo, todo mundo a galera é maneira. Eu não sei se dá a impressão. É o mundo mostrando pra você que o mundo, cada vez mais sem a Chloe, é um mundo melhor, entendeu? Mas olha não, só, você não tem, o Warren não anda com você, a Alyssa não olha pra sua cara e a Kate também não anda com você, não. Quem que é a Alyssa? Alyssa é gordinha. É a gordinha que você salvou e o Eric não. Eles ainda são meio que outro grupo, assim. São meio que os jocks da vida, né? Isso. Mas, entendeu? Max não é escrotinha porque ela anda com os populares. Tá. Na real, todos os populares são muito legais, talvez porque a Max tá entre eles, né? Na verdade, mas a Chloe não faz parte disso, tem inclusive até porque ela tá até na verdade, eu tive a impressão que, tipo assim, porque talvez eu que entendi errado, o modo como o pai da Chloe fala com você dá a impressão que, tipo assim, que a Max abandonou a Chloe. Ah, sim. Mas, eu não tive essa impressão. Abandonou mesmo. Eu tive essa impressão também. Até porque a conversa que elas têm depois na praia, se não me engano, a Chloe fala uma coisa meio assim, como se a Max não visse ela há muito tempo, elas não passassem. É. Não, mas olha só, elas não se viam há cinco anos, porque a menina morou em Seattle. E aí, quando o William recebe você, ele fala: não, e aí, você detonou lá em Seattle e voltou agora. E aí, se você vai olhar no diário, tem poucos dias que ela tá na academia. Então ela tinha acabado de chegar. Não, nossa. e tem mais. Tem uma, no, na realidade, normal, você vai pra Seattle e você não fala mais com a Chloe. É, você tá um mês sem falar com a Chloe. Nessa realidade, você mandou várias cartas. Mandou cartas, exatamente. Tá, é verdade. Você manteve. Ah, é verdade. Ela. Ah, tá, não, é verdade. Não, você só, tipo, não participou da vida dela. Você tava lá detonando em Seattle e tal, estudando muito, mandando cartinhas e tipo, elas até comentam, né? Tipo, você nunca falou desse acidente pra mim, vamos conversar agora? Aí a Chloe vai, explica tudo o que aconteceu. Ah, porque justamente ela devia receber as cartas e não queria falar como que ela tava pra não preocupar, talvez, a Max, né? E aí nunca falou do acidente. Não, ela não podia escrever a carta, né? Na verdade. É, pode ela ser também. Pedir pra alguém escrever. Tipo, sim, ela teria que falar pros pais dela escreverem pra Max. Tipo, deve ser mais difícil ainda do que você próprio escrever sobre uma coisa. Ela podia escrever porque ela tinha. A Chloe, e isso fica bem evidente, ela tem todas as tecnologias de ponta no quarto dela, a garagem toda vira o quarto dela, ela tem aquele computador que você mexe com a boca, ela tinha todas as coisas top de linha. E você vai percebendo que essas coisas top de linha pra dar uma vida digna pra Chloe estão custando a vida quase que dos pais dela. Você vai andando na casa, você vai vendo que eles têm contas que eles não vão conseguir pagar, que eles estão hipotecando a porra toda, que eles não sabem... Eles têm trocentos trabalhos. E ela sabe disso. Só a Chloe sabe disso. E eu tenho uma parte que eu morro de dó, que é o pai dela comentando assim: ah, acho que eu vou precisar de um terceiro emprego. Caralho, mano, já tem dois. Sim. Que merda, mano. Ele vai chegar no quarto e falou com o pai do. Que coisa, né? Grande coisa. Mas não se aplica, cara. Ele vai ser quase ou o Ilapso ou o pai do Chris. O pai do Chris ainda tá abaixo do pivoto. Porque o pivoto, enfim, deixa eu falar. Não, 8. Não, mas olha só. Eu não zeudiei na sala, tá? Na casa. A garota pediu a morfina, eu fui pegar a morfina. E aí eu perdi a chance de explorar. Eu achei, bom, enfim. Você pode explorar, mas você tem que pegar a morfina lá. Eu explorei. Sim, mas olha só, a garota estava com dor. Eu fui, peguei a morfina e levei pra garota. E aí também. Engatilhou os eventos e eu não explorei a casa. Mas por acaso, o Saga tava jogando agora há pouco essa parte do jogo. Ele tava fazendo stream lá no Calibre. E aí eu fiquei vendo. E aí ele foi zeldear a casa toda e viu as cartas do banco falando que vocês estão devendo com a dívida de 1,5 milhão, uma coisa assim. Que sua conta conjunta foi cancelada. Você consegue visitar a Joyce no quarto? Pode até perguntar pra ela se ela conhece algum David Madison. E aí ela fala que é aleatória essa pergunta. Mas eu conheço sim, esse cara aparece às vezes, não sei o que, ele é motorista de ônibus. Tem esses eventos assim, que são interessantes. Você consegue espantar o pássaro de novo, né? Pássaro, sim. Mais uma vez a história do pássaro. Você tem que ver pássaro jogado no lixo. Não. O pássaro você espanta ele quando você volta pro presente logo depois disso. Quando você reconstrói a história toda. Da maneira tem um que pássaro ser. Nessa cena também, nesse pássaro. Nesse ponto também tem um pássaro. Também tem pássaro. Que doideira, cara! É muitos caminhos, muitas variáveis. Mas o que mais me deixa chocado é que você consegue entrar na pele da Chloe como você tá sendo uma pedra na vida dos pais dela. Mesmo tempo que você salvou a vida do pai dela, você tá fazendo a vida dos dois pais dela um inferno pra sustentarem num mundo de dor a Chloe, onde a Chloe nem quer mais estar ali. Aí você começa a entrar num papo muito fudido de eutanásia, ela pedindo pra você matar ela e você tipo, dude! É pesado. Todo mundo matou ela? Matei. Sim, eu matei. Matei. Eu também. Matar não é o verbo. O verbo é aliviar o sofrimento. Aliviar a dor, exatamente. todos. Cara, mas eu vou falar pra vocês. Assim, Pedro Henrique falando aqui. Eu sou um cara muito pró-vida. E eu achei essa decisão muito difícil. É por isso que eu gosto muito desse jogo. Esse jogo me deixou abalado em vários momentos. Aquilo não era vida. Mas eu não sei, cara. Eu demorei papo de mais de 10 minutos pra poder tomar essa decisão. Eu fui na cozinha, fiz um café, tomei. Não, mas eu não tô doando. É exatamente o que eu fiz. Eu tava no quarto. Aí eu olhei essa porra. Falei, e ainda tinha uma pessoa assim. É aceitar, negar e... I don't know. É, mas depois o I don't know, você só... O eu não sei, você só pode andar mais um pouquinho pela casa e depois você tem que tomar a mesma decisão de novo. Então, você volta aí, pra falar com ela. Aí eu fui pra cozinha, fiz um café... Aqui, Pedro mesmo, não foi no jogo não. Eu fui na cozinha, fiz um café, sentei na mesa da sala. Aí tem um espelho aqui na minha sala. Eu fiquei olhando o espelho. Refletindo, né? Sério. Aí eu literalmente. Fui, e aí eu aliviei o sofrimento dela. Mas foi difícil pra mim, cara. É difícil, cara. É bem difícil. É bizarro. E aí você volta... Aí você volta no tempo e desfaz tudo isso, fosse. Sabe que isso cara, quando ela apareceu tetraplégica lá, assim, eu não imaginava que ia ter a parada da eutanásia, mas eu não fiquei tão assim, ah, meu Deus, o que será que vai acontecer? Porque eu já tinha meio que certeza na minha cabeça, assim, que, ah, vai voltar e vai desfazer isso, porque tinha tanta coisa, o plot do jogo não ia mudar completamente, ia ser aquele e acabar, sabe? Tipo, falei, não, isso daí vai, isso daí não vai valer. Então, tipo, mas eu não esperava essa decisão tão difícil, então, assim, valeu no meu coração. Assim. Como é que foi terminar o episódio 3 sem ter um episódio 4 pra jogar logo em seguida? Olha, foi bem sofrido, cara. E o pior é que foi assim, quando eu fui jogar, já tinha era exatamente do 1 ao 3 que tinha lançado. Uhum. Então eu já joguei o 1, o 2 e o 3 direto, e parou no 3 justamente com esse final. Falei, caralho, vai se foder, né? O que ano foi, Eric? Foi 2013 mesmo ou foi 2015? Eu já não lembro agora. Foi 2015. 2015, né? Sim. Pelo menos no meio do ano. Se não me engano, alguém me deu de aniversário de presente, passando 25 de junho, né? Teu presente incompleto, cara. Pois é. Não, deram season pass. Deram season pass. Não, sim, mas cara, assim, mas, porra, seu presente virar em parcelas. É. O episódio 4 lançou, tô vendo aqui a data, lançou 28 de julho. Então eu fiquei mais ou menos um mês esperando a... Caraca. O episódio 4. Então foi bem sofrido. Nossa, a bunda inteira. Vai triste. Bizarro, cara. Depois dessa decisão escrota da eutanásia, você pega a carta, pega a foto. Alguém... Eu queria saber o que acontece quando você não mata. A Chloe deve ficar muito puta, sei lá. Só que ela não pode ficar nem do jeito, porque ela tá com dor. Um amigo meu não matou, ela disse que ela fica bem puta e manda você embora. Fala que quer que você vá embora imediatamente. Caralho. Aí você pega a carta, volta no tempo e impede. E é muito triste, porque aí você volta no tempo e tem que fazer o pai dela morrer. É muita tristeza esse jogo. Cara, mas essa parte pra mim foi pior, assim, porque você vê que ela ali, ela tá. Ela volta pra quando ela tinha, acho que 12, né? 12 anos, alguma coisa assim. E aí ela volta pra aquele corpo ali e você vê que ela claramente tá muito triste. Ela começa a falar pra Chloe, né? Ah, não importa o que acontecer, você tem que ser forte, não sei o quê. Essa parte me pegou pra valer, assim. Ali eu fiquei marejada. Mas imagina que coisa bizarra. Você tá com a sua amiga em casa. De repente, seu pai sai pra dar carona pra sua mãe. E a sua amiga muda completamente da água pro vinho, vira e fala, olha só, não importa o que acontecer a partir de agora, eu tô sempre do seu lado, você tem que ser forte. É bizarro demais. Meu pai morre. Mas é aquela parada, né? Tipo, qualquer tchau que você dá pode ser o último. Aham. Eita porra. Eita porra. Esse capítulo também, você vai começando a ficar muito mais próximo do que aconteceu com a Rachel ou não. Então você, pra conseguir... desvendar o que aconteceu com ela, você começa a pegar várias informações. Primeiro você pega algum conjunto de informações com o padrasto dela, que ele fez a busca louca dele lá atrás da menina. Aí você junta. Você entra no quarto do Nathan, rouba algumas evidências lá, o celular dele, etc. Você. Aí hackeia, tem que descobrir a senha lá dele. É hackeia. Eu achei essa partinha maneira de desse eu todo... não curti, não, cara. Eu achei um saco. Eu só achei um saco. Cara, e... se os primeiros episódios são DLC, esse quarto episódio é True Detective. Tipo, é totalmente True Detective. Isso, é total, cara. Inclusive o Bunker, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá. É. E você vai conversar com o cara do Zé Droguinho, que eu sempre esqueço o nome dele. Nathan Prescott. Não, ah, tá. Porra, no dia então, na hora que eu lembro o nome do fudido, eu vou levar ele. Você vai conversar com o Frank, tem todo esse lance que a gente já tava falando antes, de você atirar no cachorro ou não e tal. Lá você tá indo conversar com ele pra conseguir pegar a lista de clientes dele de drogas. Só que, ou você pode chegar lá, dar um tiro nele, pegar a lista e sair, ou você pode levar ele no papo. E é muito tenso. Eu não quero matar ele, porque eu tenho que matar, principalmente porque eu tinha que matar o cachorro. E você acaba conhecendo a história dele. E mais uma vez, você percebe o lado humano dele e percebe que ele não é um cara tão escroto assim. É, ele salvou o cachorro. Como diria. como diria Zezé Perrela, ele não faz nada de errado, ele só trafica droga, né, cara? Mas é, isso, é bem isso. Que eu lembre, em algum episódio você descobre que ele também foi aluno da Universidade das Meninas lá, Blackwell. Aí ele também foi expulso, que nem a Chloe. Aí ele passou a vender droga pra essa galera que estuda lá, a nova geração, e passou a vender. É, o meio de vida dele é vender droga pros estudantes novos de lá. Só que ele gosta muito de animais. E um dia ele resgatou os cachorros, né, que estavam lá sendo... eu esqueci o termo. Maltratados. Ele salvou os cachorros que estavam sendo maltratados. Aí ele pegou um pra ele, que é o cachorrinho que ele cria lá, o Pompadour. Não, é muito engraçado, porque ele tem mó cara de delinquente, sei quê. Aí quando você entra no negócio dele, o cachorro dele chama Pompadour. É tipo Totozinho, sei lá. Pompidou. Pior ainda, porque é francês. Aí você consegue pegar todas essas informações e juntar exatamente aonde o Nathan droga as meninas, porque nesse momento você tá tipo, o Nathan é o filho da puta, o Nathan é o cara que tá fazendo a porra toda. E eu tava cego nisso, tá? Sério, eu tava tipo assim. O jogo te condiciona isso, o jogo te condiciona a achar que o Nathan é o filho da puta máxima, assim, não existe alguém mais filho da puta do que ele. É, as evidências estavam todas lá, o jogo inteiro te dá todas as evidências que é o Nathan. Aí eu fui lá desenhar a porra toda e falei, caralho. Aí eu fui na casinha lá na puta que pariu, no celeiro, e o celeiro era da família do Nathan. Aí dentro tinha o bunker do estuprinho. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí entrei lá. Que nome escroto. Que uma porrada da família do Nathan lá, eu falei, fudeu, esse maluco droga as meninas. Aí comecei a ver as fotos lá, eu falei, esse maluco droga as meninas pra fotografar, pra tirar as fotos. Eu achei que, na verdade, quando eu entrei ali, eu pensei, tá, como tem a historinha de que o pai dele é fudido da cabeça, eu acho que é o pai dele que tá fazendo essas paradas, na real. Aí beleza, aí fui, comecei a desconfiar não mais do Nathan, mas do pai dele. Mas aí eu acho que ia ser muito mal feito, porque o pai não apareceu até agora. O pai não apareceu. Ia ficar muito Final Fantasy. Ah, não, mas desconfiei, até então desconfiava dele. Aí beleza, aí você vê as fotos da. Você vê tipo umas pastas arquivos dentro de um armário. A Max tira as pastas e começa a ver que cada pasta é o nome de uma menina. Aí ela tira da Kate, da Rachel, que era a amiga da Chloe que desapareceu, e mais de uma outra lá. Ah, da Vitória. Só que da Vitória tá vazio. Aí ela tá, então a Vitória deve ser a próxima vítima, né? Vamos avisar ela. Aí elas abrem a da Kate, aí vê umas fotinhas da Kate e realmente. Confere com o que a Kate falou, que ela lembrava mais ou menos o que aconteceu, quando você fala com ela, né? E aí você vê, aí elas abrem por fim a da Rachel, que tá cheia de fotos muito escrotas, assim, dela. E aí a Chloe fica em choque, ela não acredita no que ela tá vendo, né? Que são as fotos muito escrotas das meninas lá amarradas e parecendo que estavam morrendo enquanto isso eram fotografadas. Aí ela, não, ela pousou pra isso, né? Não é possível, me diz que isso não tá acontecendo. Ela entra em choque foda. Aí ela reconhece uma foto, assim, que parece que ela tá morta. E ela fala, tá, isso aqui é lá no Ferro Velho. Vamos ver o que. Vamos achar esse lugar aqui da foto. Aí elas correm de volta lá pro Ferro Velho. Aí elas começam. Eu achei bem ridículo isso. Elas começam a cavar com a mão. E elas começam a cavar com a mão. É, dois palmos, cara. É, claro, bem. Foi. Boa, aquilo ali só mostra o seguinte: toda. A polícia de Arcadia Bay é um bando de retardado. Porque qualquer cachorro da polícia que chegasse ali e falou, tem um copo aqui, tá? É, dois tem um palmos. Copo aqui. É, porra, palmo de búlica de bola de. Good, cara. É. Aquilo ali. Isso foi bem mal feito. Elas começam a cavar com a mão, e aí elas começam a realmente desenterrar um corpo. Pô, e gente, aí mas... vê, olha, na roupa da Rachel, que não sei, elas começam a ir. Aí deduz que era... isso, é um pouco mais forte que isso. Quando elas começam a cavar, o cheiro já fazem elas terem um isso. Pouco de ânsia. Sim. E eu achei assim uma. Bem ou mal, por mais que o jogo estivesse gritando pra você que a Rachel já tava morta, e normalmente esse tipo de história a pessoa já foi, eu tinha um pouquinho de esperança de encontrar a menina. Eu tinha também, eu tinha. E é um momento meio assim, tipo de realidade. Você olha e fala, eu tinha esperança que ela tivesse fugido da cidade só. Ela pegou e fugiu e pronto. Aí você percebe e fala, porra, essa menina morreu mesmo. E aí e é um momento muito triste, você vê a Chloe, você sente pela Chloe, e você começa a pensar, cara, Nathan, filho da puta, cara. Mas, cara, tem uma coisa nessa parte aí que acho que foi a coisa que mais me incomodou no jogo, assim, tirando o jogo, achei um jogo incrível, tal, tá? Eu gosto muito desse feeling dele, mas essa parte do bunker, eu fiquei muito incomodado, porque porque tudo até então, tirando o fato de que a menina volta pro passado, tinha um ar de plausibilidade, né? Tinha um ar de credibilidade. Agora, quando ela chega no... Verossímil. É, uma verossímil, sim. Quando chega lá no coisa abandonado, lá no celeiro abandonado, e daí abre, e tem um bunker tecnológico com fotos malvadas do estupro, todas meticulosamente colocadas ali pra você ver. Aquilo eu achei tão fora da credibilidade da que eu tinha, muito sabe? Muito Hannibal, né? Seria muito melhor se, sei lá, se elas entrassem no celeiro mesmo, e no celeiro percebessem que é ali que ele tira as fotos, sabe? Agora, podia aquele bunker... Um abatedouro mesmo. Mano, a fortuna que custou aquele bunker, ninguém nunca viu fazendo aquele bunker, alguém construiu aquele bunker, sabe? Tipo, alguém construiu aquilo, né? É muito... O policial viu construírem aquilo, aquele policial no restaurante. Mas eu acho que eu acho que aquele bunker já existia ali, entendeu? Aquela não era... É. Bunker não... é bem coisa de americano mesmo. Eles mostram no papel... Nos documentos lá, quando fala das coisas que eles encontram no próprio bunker, sobre a construção do bunker, sobre o fato de que ele na verdade o professor contatou o Nathan e acabou seduzindo ele pra isso e tal. Um dos motivos era justamente a parte financeira, porque é o pai do Nathan que paga a construção do bunker. Era só a parte financeira. Mas eu tinha visto que, por exemplo, assim, o bunker já tava ali, já existia, eles só fizeram uma reforma naquele bunker, porque americano é uma coisa bem americana aquele bunker. Por causa de... essa parte toda já é bem corrida, na real. Até mas porque é isso, provavelmente isso aí é feito... Bom, tudo bem que a empresa que fez é francesa, né? Aquela do Nod, que é a mesma do Remember Me e tal. Uhum. Mas é uma coisa que é uma realidade americana convencional, você ter abrigo. Bunker. Sim. É, abrigo por causa de tornado, etc. Qual é filme desse tem aquele Cloverfield Lane, retrata disso, né? Do cara que fica lá encovado no bunker também. Sim, mas o bunker é um bunker, né? Não é um negócio mega ultra tecnológico. Feito pra tirar foto. É, esse que é o problema. Meninas, o problema é a ultra tecnologia. Alguém levou aqueles equipamentos lá pra dentro, né? Então, eu acho que assim, a Best Buy chegando. Senhor, chegamos aqui com a sua impressora 3D. Onde é que entrega? É no bunker aqui. É subsolo. Foi muito de vilãozão. É aquele bunker ali cheio de fita isolante pra prender as pessoas. É bem mais complicado mesmo. Eu acho que foi só realmente uma reforma, porque, por exemplo, assim, ninguém ia construir um bunker e depois falar assim, agora a gente vai construir um celeiro velho aqui em cima de sacanagem só pra ninguém perceber. Mas o celeiro já tava lá. Por isso, o bunker já tava lá. Eu tendo até ser um pouco surreal a existência desse bunker todo pro plano megalomaníaco de tirar só foto. Só vou te falar uma parada, tá? Agora que eu parei de pensar, aquela impressora nem passava pelo buraco do bunker. Pode crer. É verdade. É igual no Batman, no terceiro filme, que tem TV a cabo na prisão. Notícias de Gotham City. Pô, de montar e montar na mão, cara, pô. Isso ainda ser zoado. Mas enfim, aí quando a Chloe tava chorando, que ela não acredita que vê o corpo da Rachel, enfim, elas acharam, mas a menina tá morta. Aí a Max levanta, né? E aí alguém vem com a seringa. Não, pera, a gente esqueceu da festa. Elas voltam na festa ainda, é verdade. Eu adoro aquela festa, eu acho aquela festa muito incrível. Eu também gosto muito daquela festa. Elas primeiro vão na festa pra tentar salvar aquela menina loura. Isso, a Vitória. E eu salvei porque ela me odiava, então ela não acreditou que ela deveria fugir do Nathan e buscar auxílio com o professor. Como assim? Porque assim, você realmente salvou, né? Você avisa ela assim, você até então acha que é o Nathan. Você fala pra ela, olha, não fique com o Nathan em possibilidade nenhuma, ele vai te fazer isso, ele vai fazer isso, ele vai te fuder. Ele é o cara que pegou a Rachel. E daí ela foge, e daí ela busca o auxílio do professor, porque é uma autoridade, é um cara que tá ali e tal, e daí no fim ela se fode. Se você é amigo dela, ela acredita em você, não fica com o Neita e vai atrás da ajuda do professor e se fode. No meu caso, como ela não acreditava em mim, porque eu odiava ela, mas mesmo assim eu tentei avisar ela, ela fala, vai se fuder, para de falar besteira e tal, eu vou ficar com o Neita sim. E daí como ela fica com o Neita, ela não encontra o Neita, né, porque o Neita não encontra, o professor mata, mas o professor não pega ela, no meu o professor pegou ela, pô, maneiro. Ele pegou ela no meu, que ideia, legal isso, gostei. Pois é, como que eu fui escroto com ela, eu salvei ela no fim, viu? Não, mas... Alguém aqui conseguiu prever que o professor era o filho da puta? Mas foi preguiçoso. Eu comecei a desconfiar dele na festa, quando elas foram pra festa, que aí ele apareceu lá no finalzinho, que não sei o quê. Aí eu comecei a ligar as coisas. Vocês já falam que, né, que a... Falavam que a... Eu esqueci o nome da amiga da Chloe, a que morreu. A Kate. A Rachel. A Kate. Não, a Rachel. Que falavam que a Rachel tinha um caso com ele, a Kate tinha um caso com ele, todo mundo que meio que tava envolvido na história... Tinha uma ligação com ele. Que, ah, é... Oh, peraí, mas até aí o cara era o melhor professor de fotografia e todo mundo tava junto com fotografia. Então. Não, eu concordo contigo, mas é porque, assim, o. É porque, na verdade, eu vi aquele. O Erased de um anime e aí eu fiquei meio que desconfiado. Eu vi o Erased depois, né? Então quando eu vi o Erased, eu já pensei, cara, é Life is Strange, é o professor. Pô, eu vou ver esse troço aí. Deram spoiler de graça do anime. Maneiro. É inclusive verdade, foi, caralho. Né? Inclusive, tinha que ser o loop, óbvio, né? Padrão fala, loop. Inclusive também o Razer fala de viagem no tempo, mas vamos. É só dar um rewind. Não, aqui. Mas olha só, isso aí tudo bem. O Razer fala de viagem no tempo, tudo bem, porque é assim que ele se vende. Oi, eu sou um anime de viagem no tempo. Agora, do professor, obrigado, loop. Não, mas. Bode, corta aí, bode. Desculpa, o pivô. Não tem bode, não. Tem aí, TL2 aqui não, tá? Pode estar descrevendo a dissertação dele. Um abraço. Então, senhor, lá, por favor, corte isso. Mas é a entrada do loop aqui na lista negra. Mas é bizarro como o jogo. Toda hora dá, mostra pra você por A mais B, CQD, tudo que o Nathan é um filho da puta. Você sai. É, cara, se alguém me ligasse e falasse aí, aposta R$1.000 que o Nathan é um do mal, eu ia falar, cara, aposta R$1.000 que o Nathan é um filho da puta. Mas, cara, mas aí é a preguicinha narrativa, de no último momento. Cê, não, mas aí não era esse cara aqui! O único foreshadow que tem é quando você tem a possibilidade, se é confrontado pelo diretor, você tem a possibilidade de acusar alguém pelas coisas que estão acontecendo. Daí você pode acusar. Você pode Nathan, acusar o Jefferson. Você pode acusar o não sei quem, você pode acusar o professor. E daí eu lembro que quando eu tinha essa oportunidade, eu falei, meu, quem que vai acusar o professor? Não tem nenhum sentido acusar o professor. Eu pensei isso também. Não, que tem essa não opção? Mas eu falo o seguinte: quando a Kate morre ou não morre, e vai todo mundo lá na salinha lá da coordenação do diretor falar, você pode falar do Jefferson, mas é porque ela era a monitora dele. Então você fala o seguinte, pô, ela era a monitora dele. Ele não viu que a garota tava depressiva, trabalhava com ele, pô, não sei o quê. Não, ele tava discutindo com ela alguns momentos antes dela se matar. Sim. Eu cheguei a comentar dele quando eu tava falando com o diretor, eu perguntei do Mr. Jefferson. Aí, porque justamente a última vez que viram, que a Max viu a Kate, foi quando ela tava discutindo com ele e ela saiu chorando. Então eu fui nesse filho da puta. Eu falei, peraí, ele fui lá, Mr. Jefferson, fui direto na opção dele. Mas é porque nessa época, nessa parte do jogo, o jogo tá todo te mostrando aqui como o Nathan e o David são os filhos da puta. E talvez estejam relacionados. Sim. E você tá lá ensinado. Pensa, olha, o padrasto filho da puta. O jogo te condiciona a todo segundo a você acreditar que o Nathan é o grande filho da puta. Aí, eu não sei, se você começar a prestar... Seja. Ele é, mas, tipo, se você começar a prestar atenção nos detalhes, nas conversas, nos papinhos, porque tem sempre uma fofoquinha ali que você vai agregando ao grande plot. Se você começar a prestar atenção nisso, quando você chega no bunker, você começa a desconfiar de outras pessoas. Tipo, eu comecei a desconfiar do pai do Nathan. Falei, ah, tá, ele é fudido da cabeça, então deve ter alguma coisa. Aí depois chegou na festa, aí veio o Mr. Jefferson e eu comecei a ligar os negócios de fotografia com ele. Aí eu, esse filho da puta, pode ser ele também. Aí justamente é, quando tem toda a cena da festa, que as meninas vão lá alertar a Vitória, a Chloe tá fudida de ódio, ela quer muito matar o Nathan, ela nem espera a Max, ela sai andando e tá furiosa, ela quer matar o Nathan de qualquer forma. A foi Olivia Benson, até o final, vamos investigar isso aqui. É, não, mas ela foi, é tanto que ela não espera a Max, ela sai andando na festa sozinha, você tá procurando por ela, na real. Você chega lá pra alertar a Vitória, você acaba tentando a encontrar a Chloe, você não sabe mais onde ela tá. Aí tem a ceninha com o Warwick, que eu achei bonitinho, tadinho. Eu fiquei com vergonha dele, na real, mas eu achei bonitinho. Ele tá bêbado, né? Ele tá bebaço. Chapadaço. E tira fotos, uma selfie com a Max. Aí você entra na festa, aí você alerta a Vitória. Eu fiz isso de... Ela acreditou em mim, né? No final das contas, e ela se fudeu, coitada. Eu fiz, inclusive, uma coisa muito engraçada. Não sei se aconteceu com vocês. A Vitória morre se ela vai contigo? Eu não lembro mais o que acontece com ela. Acho que eu não respondo nenhum com ela. Né? Morre. Eu morre, salvei a Vitória, mas ela... Já me livrei da Vitória, agora só vou, daqui a pouco eu vou me livrar de você. Sim. É, mais pra frente ele fala isso. É, teve uma coisa que aconteceu que eu tava tentando entrar no Vortex Club. Ele até joga aquela pulseira dourada dela no chão, assim, na sua cara. Ele fala assim, ó, isso aqui, ó. E ele joga aquela pulseira dela no teu lado, dizendo que ela já tá morta. Quando eu tava tentando entrar na área VIP do Vortex Club, eu sem querer derrubei a caixa de som na piscina. Foi engraçado. Não, mas você tem que derrubar a caixa de som pra você conseguir passar. E aí você volta o tempo e ela passa por lá. Não precisa, não tem que. Você pode ser convidado pra festa. É, eu fui convidado. É. Meu nome tava na verdade, eu não fui convidado. Eu coloquei meu nome erradamente na lista. É, acho que eu coloquei. Não. Eu fui convidado na moral porque a garotinha botou meu nome. Falou, vou te convidar, Max, na escola. Eu coloquei o meu nome na lista. Cara, todos os nomes foram diferentes. Não, eu coloquei o meu nome na lista, só que a menina que tinha que ficar na porta, ela não tava lá por algum motivo e a outra nem queria olhar a lista. Ela falava, Max, você não tá na lista de nenhum, não vou nem olhar. Mas é porque você apagou o nome dela. É porque o que acontece é isso. Você anota seu nome, você pode anotar o seu nome e apagar alguns nomes. Se você apagar esse nome, é a menina que ia ficar na recepção. Ah, e aí, o que aconteceu? Como a outra não tava na recepção, a menina tiveram que substituir. Aí você põe o seu nome e apaga da outra. Aí a menina não tá lá pra te ajudar. Mas quando você derruba a caixa de som na piscina, não eletrocuta todo mundo, não? Não. O DJ só fica puto. Tipo, quem acabou com o som? Se fosse no Heavy Rain, ia foda-se todo mundo. Sim. Eletrocutar. Eletrofoda-se. Mas aí você volta de boa, aí você entra lá por detrás do Vortex Club. Engraçado, mas é engraçado. Aí você entra lá, fala com a Vitória, e a Vitória pode ou não acreditar em você, dependendo do que você fez com ela durante o jogo. E aí você acaba encontrando a Chloe. Não, minto, você recebe uma mensagem um SMS do Nathan. Aí quando a Max abre, o Nathan falando, né? O número do Nathan falando, vocês vieram zoar aqui meu lugar, eu vou pegar o corpo da Chloe, o corpo da Rachel e vou esconder em um lugar que vocês nunca mais vão achar. Aí quando as duas se encontram, a Max e a Chloe se reencontram, elas falam, o Nathan descobriu, vamos lá, antes que ele tire o corpo da Rachel do lugar. Aí elas vão correndo até o ferro velho de novo, e quando elas chegam lá, tava tudo do jeito que elas deixaram. Alguém vem com a seringa e espeta na Max. Então ela tenta ainda usar o poder dela, só que ela não consegue mais. E aí ela tenta avisar a Chloe, só que quando a Chloe vira, um tirão na testa. Cara, a polícia de Arcadia Bay ou foi comprada ou são uns imbecis, cara. Como é que ninguém foi olhar? Lugar que era o esconderijo das garotas, cara. Puta que pariu, cara. O pai do Nathan comprou a porra da polícia toda, cara, só pode. E o episódio acaba aí. Acaba aí, eu fico muito bolado. Teco. E daí eu esperei mais alguns meses pra você jogar. Eu só baixei, só fiz download mesmo. É, você esperou um mês, o Eric. Não, que um mês, se não me engano, o 5 ganhou em junho? Sim, mas eu acho que o 5 só lançou em outubro. Ah, porque esse é o 4, ok. É. Pois é, foi triste. E o bizarro é que o Nathan já tava morto. É, a essa altura o Nathan já tava morto e ninguém sabia. O professor, ele pegou o celular do Nathan, mandou uma mensagem pra Chloe falando tipo, ninguém nunca vai me descobrir aqui no ferro velho, E aí a Chloe fala, o quê? Vamos pra lá agora. E aí faz parte do plano maligno do vilão. Mas aí, no episódio 5, quando tu acorda já do tipo, caralho, what the fuck, vilão é outro. O inimigo agora é outro. Eu tava muito desesperada nessa parte, cara. Muito desesperada. Porque eu não via como escapar, não via maneira possível. Você não vê como escapar, exatamente. Por isso que eu tava tão desesperada. Porque assim, não tem foto pra você olhar, a não ser que você faça lá uns truques e o Jefferson joga pra você uma fotinha, aí você olha e volta. Mas isso é depois. E aí você começa, a Max tá presa na cadeira, ela tá amarrada. A Vitória tá no chão amarrada. Se ela acreditou em você, ela se fudeu. Então ela tá lá no chão amarrada, vai ser morta. Ela acreditou em mim, ela se ferrou. Então, ela acreditou em mim também. Então ela tava no chão lá, esperando pra ser morta também. A Max não tem como se mexer, não tem foto por perto. E você fica, caralho, o que eu vou fazer? É muito desesperador essa parte. Eu fiquei mega tensa jogando essa parte. Sabe o que é o mais bizarro? Com o jogo inteiro, ele vai te mostrando todas essas coisas que vão acontecendo e você vai esquecendo que tem um fucking furacão que vai destruir a porra da cidade inteira. Se esquece do fucking furacão. Ah, a gente não falou que no fim do episódio 4, tá tendo. No episódio 2 foi um eclipse solar, e no fim do episódio 4 é um eclipse lunar que tá tendo. Não, lunar, são duas luas. São Double Rainbow de Moons, moleque. Isso. É a música da Cássia Eller, só que em vez de dois sóis, são duas luas. Caralho, cara, Double Rainbow de Cintelação. Double Rainbow, oh my god! Ah, cara, os babies eram muito melhores. Não, mas então, ao longo dos jogos, ele vai mostrando que o mundo não tá legal, não. Tá legal, tá fudido. No primeiro episódio tem a neve. E fala que não tem aquecimento global, esses americanos, filhos da puta. É engraçado que toda vez que você tenta conversar com alguém sobre essas mudanças climáticas, a Max tenta achar uma explicação científica pra isso. Aí ela começa a conversar: ah, o que você acha? Ah, teoria do caos, física, não sei o que, aquecimento global, sempre envereda pra esses assuntos, as conversas, é muito engraçado. E você vai esquecendo que estão tendo essas merdas, porque você vai vendo que o mundo tá assim, mas foda-se, alguma coisa grande tá acontecendo. Só que, quando você tá lá com o Mr. Jefferson todo fudido, você tem um momento em que você consegue mexer umas coisas, fazer uns puzzlezinhos lá, e ele joga uma foto no teu colo. Você meio que olha a foto, é aquela foto que tu volta lá atrás, no começo de tudo. É a selfie, a primeira selfie que ela tirou na aula dele. E aí, quando você volta pro começo de tudo, você vai lá, denuncia a porra toda, fala pros policiais, manda uma mensagem pro padrasto da Chloe, dá a merda toda, prende o Nathan, prende o professor, e pronto, todo mundo é feliz, e a Max ainda ganha uma passagem pra ir expor na galeria de arte sinistra e maravilhosa. Aí você fala, caralho, que final pica, você resolveu o teatro e virou. Isso, mas São Francisco. Eu sabia que não era o final ali, cara. Falei, passou muito pouco tempo do capítulo. Não, exatamente. Passou tipo meia hora de capítulo, tá, caralho, não pode ser. Pra mim já tava tudo muito bom, cara. Eu olhei e falei, nossa, tá muito feliz pra ser o final do jogo. Não vai ser. Sabe, mas aí que tá, quando eu tava andando na galeria, eu sabia que o jogo não ia acabar. Eu pensei assim, caralho, e a porra do furacão? Eu pensei que eu tava na galeria. Aí, de repente, tocou o celular, alguém mandou mensagem e falou: fudeu! Furacão! Caralho, vou morrer! 6 chamadas perdidas. Aí a Max fala: fudeu, não, furacão, caralho, tem que voltar. Aí ela volta no tempo pra tentar impedir uma outra parada e dá merda. Não, daí é a sucessão de loucura, viagem de ácido total. Nesse ponto eu me senti jogando Bravely Default. É bem isso. É uma coisa que eu fiquei muito apreensiva antes, que eu achei que já ia dar merda foda ali. Que é assim, pra você fazer essa parada de voltar na primeira aula lá do Jefferson e mandar a mensagem pro David e desencadear nisso tudo, você tem que primeiro... voltar em uma foto, aí dessa foto você pula pra primeira aula ainda. Então ela faz a viagem na foto dentro da foto. E eu pensei, caralho, isso vai dar muita merda. Aí quando você muda o curso da história e tal, aí a primeira volta dela, ela volta pra dentro do avião quando ela tá indo pra São Francisco. Aí, ok, tá, o tempo não passa. Ela vai ficar presa aqui pra porque sempre. Porque o tempo não passa, não passa. Você passa muito tempo dentro do avião e você vê que claramente, tipo, não dá pra ir até o fundo do avião, ela não consegue levantar. Eu pensei, tipo, caralho, ela vai ficar presa aqui pra sempre, acabou o jogo, fudeu. Ela vai ficar presa dentro da foto pra sempre. Aí não, beleza. Bug. Aí no fim ela ainda acaba voltando, mas seria maneiro se ela tivesse ficado presa ali pra sempre. É sem grado esse jogo. Esse jogo incrível. Temporal, né? Pior final, melhor pior final de todos. Olha que final genial, né? A galera fala, que jogo conceitual incrível. Sabe por quê? Porque tem uma parte do jogo, acho que no capítulo 2 ou 3, que ela fala, eu tenho medo. Ah, é depois que dá merda com a Kate, é no 3. Que ela fala assim, eu não posso mais depender tanto dos meus poderes assim. Ela vive falando pra Chloe depois da merda da Kate lá. Eu não posso mais depender tanto dos meus poderes assim. Eu preciso resolver isso sem precisar depender dos meus poderes. Porque eu tenho medo de ficar presa no tempo. Ela fala isso, a Max fala. E eu quando aconteceu isso do avião, eu liguei a essa fala e eu pensei que ia ser iradaço. Tipo, mas não aconteceu isso. Aí ela volta pra primeira, no caso, pra primeira primeiro pulo, né? Aí ela já aparece na galeria lá. Gente. Foi. Eu tô tentando lembrar exatamente o que que acontece que por ela rasgar a primeira foto, ela acaba presa de novo com o professor. Aí tem isso de novo. Aí ela vê que dá merda, que ela não tá lá na... Ela vira e fala, eu tenho que salvar o do furacão. Aí ela volta no dia que ela tirou a foto que ela ganhou o prêmio, e ela... No que ela volta nisso, ela rasga a foto que tira o prêmio e fala... Rasgando essa foto, eu vou salvar o... Francisco, Mas rasgando aquela foto, tá, provavelmente ela desfez algum vínculo dela com Jefferson que facilitou o caminho pra prenderem ele. É isso que eu tô tentando lembrar. Não tem nenhuma explicação. Não, ela não dedura. Ela rasga a foto e não dedura ele. Exato. Ela só rasga a foto. Ela fala assim, pra resolver isso, eu tenho que voltar naquele ponto que eu tava presa com ele. Porque quando ela faz os saltos no tempo pela fotografia, ela perde a consciência. Em alguns pontos. Eu lembrei. Inconsciente. É porque quando ela rasga a foto que ela ganha o prêmio, ela não consegue voltar porque o professor. Ela volta pra foto quando o professor dá no colo dela aquela foto. Isso é verdade. Sim. Aí ela consegue voltar ainda no first place. Isso, mas quando ela volta pra isso do professor jogando a foto no colo dela, isso já não aconteceu mais. Ele já queimou as fotos e já deu cabo da vitória. E fica mais desesperador ainda, porque tipo, porra, ele já matou a Vitória agora, fodeu mesmo, fodeu. E aí é bizarro, e aí pra mim é o momento mais divertido desse negócio de ações e voltar um pouco no tempo, que é a hora que o padrasto aparece pra te salvar, e você tem que ir voltando no tempo rápido e mexer algumas coisas no tempo certo pra conseguir fazer ele ganhar do professor na porrada. Não ficar com cicatriz. E se você volta no tempo um segundo errado, o Jefferson meio que recebe alguma coisa, pega um tripé e dá na tua cara, assim, bah, é uma cena muito forte. E você, opa, não, tem que voltar depois do tempo. Você tem que fazer tudo muito certinho nessa cena, muito certinho. E é o último puzzle de voltar no tempo e tal, e depois é só viagem do LSD, dos sonhos. Cara, mas eu vou falar longa, pra vocês, né? É longo, mas eu gostei, podia ser um pouco mais curta, claro, mas eu gostei muito, porque essa viagem toda é pra aquele jogador que ainda não entendeu que a Chloe só fode a sua vida, e aí ele vai mostrando o tempo todo que sem ela na sua vida seria tudo muito melhor, e você vai jogando tudo. Mas eu não deixei ela foder tanto minha vida assim, não peguei droga pra ela, não roubei dinheiro pra ela, ao contrário de certas pessoas, não matei ninguém. As coisas que você faz, é porque você percebe que desde o começo, a ação de você ter salvo ela lá no banheiro desencadeou em tudo isso. Se a Max não tivesse salvo ela lá no banheiro, lá no primeiro episódio, nada dessas merdas teria acontecido. Cara, eu me senti muito burro, cara. Eu só percebi isso no final, cara, que aparece salvar a Chloe ou salvar a cidade. Eu gostei muito daquela cena em que você entra no dormitório e aí tá o dormitório mega bizarro com... muito escuro, com luz de velas. Aí você vai entrando até um quarto. No que você entra no quarto, você abre a porta do quarto, você tá entrando na porta do dormitório de novo. E se você matou a Kate, ela tá olhando o próprio memorial dela. É bizarro. Cara, eu fiquei... Caraca, ainda bem que ela não morreu no meu. Puta que pariu. E aparecem várias Kates e te cercam e começam a falar, você me matou, Max. Exato. Você deixou morrer. Sim. Você fingiu que se preocupava comigo, mas você não ouvia porra nenhuma. Cara, é horrível. Cara, que bizarro. Caralho. É muito ruim, cara. Ela esfrega muito na sua cara que você não salvou ela ali. É horrível. Ou você... E tem um esquilo gigante, que é irado. Caralho, é verdade. E tem um outro momento que me deixa muito tenso, que é o momento em que você tá dentro do globinho de neve, no momento em que o pai da Chloe vai morrer e você não pode fazer nada. Não, peraí. Você vira Vitória nesse ponto. Por algum motivo. Você vira vários. Tem uma hora que você vira vários. Tem uma hora que aparece a Vitória e a Chloe, elas se beijam. Tipo, é bizarro. Não. Mas olha só. Quando você entra no corredor, uma hora você entra no corredor sendo a Vitória. Não é que você tá vendo a Vitória e a Chloe se pegando. Você é a Vitória, por qualquer motivo também, ali. Sim. Eu acho que isso é padrão. Eu acho que isso vai acontecer com todo mundo. É padrão. Esse é padrão. Aí depois por que só a Vitória? Eu não sei. Porque tem uma vez que você entra, vira a Vitória. Tem uma vez que você entra e você tá com a roupa da Rachel. Beleza. São as garotas que foram... E a Kate aparece, né? São as garotas que foram vítimas de alguma forma. Então, exatamente. Aí depois você começa a ter as visões da Chloe falando mal da Max, né? Que na verdade é pra você, tipo, pensar, a Chloe na verdade nunca foi amiga da Max. Aí você tem várias dessas visões, assim, dela pegando todos os amigos, pegando mesmo, pegando todos os amigos da Max que ela conheceu, falando mal da Max na frente dessas pessoas. É engraçado e muito bizarro. Não, e aquela hora que você joga toda a primeira cena do jogo no reverso. Sim. Toda, a música, todas as pessoas estão andando no reverso. Você andando pra frente. Jojo. É bizarraça essa parte toda. E aí tem a hora que você tá sentada no globinho de neve olhando a cena em que o pai da Chloe vai morrer e você não pode fazer nada. E tem a outra cena que é irada, que é, na verdade, você... Tem uma cena que você tá vendo a Chloe pegando todos os personagens da é série. Isso. E veio um puzzle que pra mim é o melhor puzzle do jogo, que é um que você tá num banheiro que tem uma senha de porta pra você sair e tem senha em todas as paredes da porra toda, em tudo. E o único jeito de você ver a senha de verdade é olhando no espelho, no reflexo, você vê que só tem uma senha na parede, você pega o número da senha na parede e abre a porta. 0311. Nossa. É padrão isso? Isso que eu ia perguntar, será que muda pra cada um? Não, acho que é padrão. Aí é nessa coisa aí que tem a parte que eu mais achei chata do jogo, que é a porcaria do stealth. A galera tem uma mania de querer fazer essas vários micro joguinhos dentro de jogos. Cara, só quem fez isso bem na vida foi o Sam Raimi no Homem-Aranha 2. Que ele botou um microfilme de cada gênero dentro daquele filme. Não tenta fazer isso não, cara. Para com isso. É, não. É, o Nier Automata faz isso muito bem também. Mas o... Ah, é? Faz bem. Ele tem vários gêneros dentro de um jogo só. Mas no Life is Strange só ficou horrível. Não, e outra hora que é pior do que isso. É um saco, cara. Pior não, mas tão ruim quanto. Uma hora que você fica passando ali pelas cenas estáticas e fica vendo flashbacks, tem que ouvir todo o flashback de coisas, algumas que acabaram de acontecer. E outras assim que estão. Tem que ouvir. Se você passa correndo, dane-se. Eric, essa aí eu vou defender porque você pode ignorar isso, mas eu parei. Isso é um mega build-up. Por quê? Porque essa última coisa que acontece antes de você acordar de novo e encontrar a Chloe e tomar a decisão final. Então, isso, você revisita todos os principais momentos do jogo com a Chloe. Aí você chega logo de. Você pode escolher sair correndo e foda-se, mas você pode parar e olhar aquilo e reviver aquilo tudo. Do que antes você... disso, peraí, é antes disso ou é depois que tem a cena da baleia lá dentro da baleia com todo mundo? Do restaurante da baleia que você tá falando. É. É depois disso. É isso aí. O restaurante da baleia é depois. Tá bom. Todo mundo estático. E a mendiga falando que você foi a primeira pessoa que tatuou ela como um ser humano. Caraca, essa mendiga não apareceu pra mim. É a única pessoa que te fala uma coisa positiva dentro daquele restaurante. Todo mundo fala, pô, você foi legal comigo, mas vai me deixar morrer. A mendiga não, a mendiga fala, não, obrigado, você... A maioria das pessoas dentro tava falando pra mim assim, pô, você vai deixar a gente morrer e tal, não sei o quê, pô, você vai escolher a cor, vai matar a gente. Só que não fala isso, é mendiga. Só mendiga, porque a mendiga você fala, filha, vai, vaza daqui que vai dar merda. É porque a mendiga já foi embora, se ela fala isso pra você, é porque ela já não tá mais na cidade. É porque ela não tá mais na cidade. Você já salvou a mendiga, de fato. Tu chega e fala com ela, pô, vai embora, porque vai vir não vai acontecer uma treta aí, a mendiga fala, pô, apareceu baleia. Não tem mais peixe no mar, não sei o que, tá caindo neve, eu vou embora, vou acreditar em você. Aí ela pega e vaza. A pessoa mais sensata do jogo todo. O que me deixa meio bolado, porque você caminha pro final, e aí você acorda lá no ápice do seu sonho inicial, onde tava o furacão, no lugar onde não ia acontecer nada, e você percebe que esse furacão só aconteceu, e essas porras todas que estão acontecendo de Double Moon, de baleia morta na praia, de neve do nada, é porque você tá usando os poderes e voltando no tempo, mudar uma porrada de coisa, e é a merda do efeito teoria do caos. Eu vou correr o risco de ser muito babaca, mas muito babaca, me desculpem por isso já, mas eu achei essa conversa delas ali, da Max, tipo, finalmente, eu não sei se ela sei lá, tava sendo ingênua, ou se ela tava, sei lá, em choque, não queria aceitar isso, de que é ela que tava causando essa merda toda. Tipo, eu já tinha entendido que ela usando os poderes era o pivô de tudo, sabe? Mas você tinha entendido quando isso? no capítulo 5 mesmo. Antes de delas terem essa conversa, eu já tinha sacado. Tipo, mano, é ela que tá causando isso. Antes eu ainda tinha dúvidas. Falei, não, deve ser alguma outra coisa, né? Não sei. Mas quando começa o capítulo 5, começa essa loucura toda, eu falei, não, com certeza é ela. Ela tá usando tanto poder que tá causando essa merda toda. E aí elas começam a conversar sobre isso no final. E aí eu fiquei na dúvida. Tipo, mano, ela tá sendo ingênua ou ela só tá em choque e não quer aceitar que ela que tá fazendo essa merda? Ela é adolescente. Tudo bem, mas sei lá, me incomodou um pouco isso. A gente não esqueceu de falar da ida dela, que quando ela é salva pelo padrasto, do professor lá, ela faz todo um caminho no meio da tempestade até o restaurante lá, né? Faz. Pra pegar a foto. E aí também o padrasto, também tem aquela coisa do padrasto, que se você falar pra ele o que ele fez com a Chloe, etc, ele mata o professor, né? Eu imaginei que ele ia matar e eu menti. Eu menti também. Você tem... Eu quero mais é que mate, filha da puta, caguei. Você tem três coisas pra fazer lá na baleia, no restaurante da baleia, no meio do furacão. Primeira é falar pra mãe dela, pra mãe da Chloe, pichar o padrasto ou não, fazer ela perdoar o padrasto ou não. Segundo... Mas em nenhum momento, é interessante que em nenhum momento te dão a opção de falar se a Chloe morreu ou não. É, não, você não fala... Tem certeza? Não tem, pra mim não, pelo menos. Você só tem duas opções, que são as seguintes. Eu vou encontrar a Chloe e eu não sei. É. Onde ela tá. Ela só fala... Pro Frank, você fala. A Rachel morreu. Porque pro Frank você pode falar ou não. Era a segunda coisa que eu ia falar. Pro Frank, você pode falar se a Rachel... Você pode falar que a Rachel morreu e que a Chloe morreu. Não, você não pode falar que a Chloe morreu pra ele. Pode? Você fala pra ele o seguinte. Tô sendo petulante. Seu jogo é diferente do meu. Mas o que apareceu pra mim foi o seguinte. Você pode falar pra ele o seguinte. A Chloe adoraria ouvir isso. Mas assim, ela só não tá aqui pra ouvir. Porque ele fala bem dela. Ele fala, a Chloe ajudou e o cara é quatro. E aí a Max fala pra ele, ela adoraria ouvir isso. É, porque... Se você fala pra ele que a Rachel morreu, ele se sente muito culpado. Ele, por causa da droga e de tudo que ele fez, ele gostava muito dela, ele era apaixonado por ela. Uhum. Descobre e quem cedeu a droga pra ela sofrer overdose foi ele. Isso, exatamente. Agora, e por último você fala com o Warren. E no Warren você pode conversar com ele e ou declarar ter uma conversa românticazinha e dar um beijo nele, ou só dar um abraço, ou só dar um tchau, tchau. Amigo, só apareceu um abraço. Tchau, tchau, foi 0% dos meus amigos e acho que é 4% de todo mundo. Aonde que você pode ir no cinema com ele? Porque eu fiquei esperando isso acontecer e não vai. Ele te convida pra ir, você pode falar, vamos ver o ataque dos macacos ou não. Você responde sim ou não pra ele. É, vamos marcar, você fala. Cara, é muito engraçado, as conversas deles, do Warren e da Mike, são muito fodas, elas são muito cheias de referências nerd. Tem referência até de World of Warcraft. Sim, é muito legal. Eu gostava bastante de conversar com ele no SMS. Não, legal demais. E aquela hora que a Max tá no quarto, ela fala: eu adoraria ver Final Fantasy Spirit Within. Não importa o que as pessoas falem, é o melhor filme de ficção científica do mundo. Nossa. É muito boa essa fala dela. Jogo da Square, né, amigo? É. Mas eles fazem referência pra outros jogos também, inclusive. Fazem pra vários, mas assim, tem que saber hit si próprio. Cara, eu só sei que no final da porra do jogo ela percebe que tem que escolher o jogo inteiro. Aí que vem entre as pessoas ficarem frustradas ou não. Eu vejo muitas pessoas ficarem irritadas com o final de Life is Strange, porque, bem ou mal, no final do jogo, nada do que você fez no jogo inteiro importa na decisão final. A decisão final é binária. Você pode não. O jogo vai ser fat, né, amigo? Porra. Mas não, importa na formação da sua decisão que você vai tomar, né? Porque você passou no jogo. O jogo influencia a sua decisão. Você vai, depois de tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, você vai tomar a decisão A ou B. Eu acho que é nesse sentido que importa. Por isso que eu acho que é melhor do que dar a ilusão de que você vai mudar o final com as suas ações. Concordo exatamente com você. Era o que eu ia falar. O que torna o final do jogo pra mim tão foda é que a decisão é difícil pelo que o jogo fez você passar durante todos os momentos. O que você construiu, o jogo é sobre... Boa parte do jogo é você construindo a sua amizade com a Chloe. E você conhecendo aquela pessoa, você aprendendo a ver como ela é humana. E você, como eu disse anteriormente, literalmente se apaixonando por ela ali. Você fica, assim, não apaixonando por tipo, do tipo... Admirando aquele personagem, como é um personagem incrível, como é uma pessoa legal... Como é uma pessoa profunda, um personagem da história profundo. Então, no final do jogo, quando ele vira pra você e fala: ou você salva a Chloe, mas todo mundo morre, ou você salva todo mundo e a Chloe morre. Aí fico, tipo, virado. Sabe o que eu acho complicado desse final? Assim, eu gosto muito dele ter dado essa escolha, de como ele fez e tal. Mas eu achei que no final das contas ficou assim. Por mais que não exista o final certo e o final errado, o jogo, um dos finais, ele investiu, sei lá, 5 minutos é um final que não acontece praticamente nada, que é se você salva a Chloe. E o outro final é um final muito mais elaborado, aparece mais. Assim, é definitivamente o final de você salvar Arcadia Bay é definitivamente o final certo. Por mais que diga, não sacrificar, né, o Arcadia Bay. Mas olha só, tem um problema muito sério com esse final. Tem um problema muito sério. Não, pera, calma. É que você falou salvar que. Não entendi, agora foi confuso. Salvar a cidade é matar a Chloe. Salvar a Chloe é matar a cidade. Não, mas qual que não acontece nada? O que você salvar a Chloe. Ah, tá. É que eu entendi o contrário, ok. No máximo, ver um beijo lésbico. Mas o de salvar a Arcadia Bay, os dois finais são bem ruins, na verdade. Sim. Mas o que o Eric tá falando é o seguinte: no final, pra salvar a Arcadia Bay, você coloca as necessidades de muitos na frente da necessidade que é sua. Porque ela pediu, falou, cara, não é pra eu estar aqui, então resolve essa porra aí. Eu já aceitei. E outra coisa, quando você salva ela, você mata a mãe dela. É. Sim. À toa. E ela fala, porra. Ela falou, porra, minha mãe vai morrer numa porra num restaurante de merda. Lutou pra caralho pra viver bem e, porra, pra eu ficar viva, ela vai morrer. Escrota essa porra. Ela fala, mas eu foda-se, quem decide sou eu. Então é egoísta pra caralho esse final. Sim. Mas o final, onde você salva a cidade e ela, portanto, morre lá no começo, o Nathan acaba matando ela, esse final tem um problema muito sério, que é, tem uma enorme comitiva da faculdade pra ir no velório da garota que eles nunca conheceram. Sim, já sei. Isso achei, muito escroto. Eu achei isso um furo também. Mas eu achei maneiro, uma coisa que é bem maneiro. Se você deixar, quer dizer, isso acontece, né? Porque você escolheu isso. Mas deixando isso acontecer, o curso natural das coisas, tudo se resolve. A Kate não morre. O Nathan vai preso, então no depoimento dele, ele dedura o Mr. Jefferson, então o Mr. Jefferson vai preso, a Kate não morre, a Vitória é salva, tudo acaba bem. E outra acaba coisa, bem pra Chloe, né? O problema maior ainda é que na última cena tá lá a Joyce se cagando de chorar, porque da filha. Aí dá um close na cara da Max, ela dá um sorrisinho. Tipo, tudo certo, gente. Não, é mais ou menos. Ela dá um sorrisinho, borboleta. Cara. Porque ela vê a borboleta. Tá, ela quase pisca pra você. A borboleta é tipo a representação da Chloe. É que nem o cervo que é a representação da Max. É o animal espiritual dela. Exatamente. Ela usa camisa de borboleta, de fato. E eles falam do lance dos animais espirituais. Eles não, né? O faxineiro. E a borboleta a borboleta é azul, né? Exato. O mesmo a cor do cabelo dela. Azul é a cor mais quente. Exato. A mesma borboleta que eu matei. Que horror, é. Que o Eric matou. Não foi de propósito, tinha ruído. Eu tô percebendo uma tendência. Jogou o osso do cachorro na rua, matou a borboleta. Olha a filha errada. Gente, eu juro que eu gosto de animais, tá? Meus dois gatos estão aqui pra eu provar isso. Mas percebam. Deixa pra mim paz. Por que eu escolhi que a Chloe tinha que morrer? Porque ao longo do jogo inteiro eu tive que salvar a vida da Chloe várias vezes. Então eu pensei assim, cara, eu vou ter que passar o resto da minha vida salvando a vida da Chloe. Porque aquele negócio de premonição, tá ligado? Ela está fadada a morrer. Não é certo. Então, destino da Chloe é morrer. E quanto mais você salva ela, mais merda acontece. Isso, então eu vou ficar a vida inteira fazendo um turbilhão de merda no mundo inteiro. Porque eu vou ficar salvando ela o tempo inteiro. Então ia ser uma bola de neve atrás de bola de neve, bola de furacão atrás de bola de furacão. E cara, aceita que dói menos. A Chloe morreu. Isso aí. Também acho. Mas eu tive o mesmo raciocínio, assim. Eu aprendi, eu entendi assim que naquele momento a Max tinha aprendido com tudo que ela viveu no jogo, que a Chloe tinha que morrer e ela ia tomar aquela decisão corretamente. Não, a própria Chloe pediu, falou, cara, eu quero ir embora. Sim. Ela mesma já entendeu que ela não pertence a estar ali. Eu achei que fecha melhor a narrativa, combina mais com o resto do jogo, ela decidir isso, do que simplesmente depois tudo que aconteceu com a Chloe falando aquilo, naquele momento climático, ela decidir salvar a Chloe, sabe? Eu acho que não faz sentido. Mas é por isso que eu tô falando que tem uma questão diferente entre você, entre a Max se apaixonar literalmente pela Chloe. A partir do momento que ela se apaixona, se você levar pela viés que a Max se apaixonou pela Chloe, a Chloe virou o amor da vida dela, aí faz sentido a Max falar, não consigo viver no mundo sem você, foda-se o resto do mundo. Eu não encarei assim. Por mais que eu tenha salvado essa filha da puta e virado Zé Droguinha por ela e tudo mais, eu ainda assim não encarei. Eu ainda assim não encarei que elas duas estavam in love ali. Eu achei que era só uma amizade muito, muito, muito, muito forte. Com muito beijo na boca, muito intenso na chuva, num ambiente muito romântico, muito bromance ali. Tanto que tem um avatar da PSN, tem um avatar da PSN que são as duas se beijando no furacão. É. 50 centavos. Não sei, eu consigo enxergar aquilo não só como um amor, assim, apaixonado e tal. Eu consigo enxergar como um amor de amizade mesmo, um amor até fraternal entre duas mulheres ali. A gente jogou muito Final Fantasy pra entender que você pode querer salvar a pessoa só porque você quer. Eu vi muito One Piece pra ficar achando que tem que ter pegação no meio. Não, mas assim, o final onde você salva a Chloe, cara, acho que é mais pobre ainda. Ela fala assim, eu tô vendo aqui, eu tô vendo, ela fala assim, Chloe, I love you, I will not let you die ever again. Cara, isso é romance, já aceita que dói menos. I love you pode ter várias conotações. Você pode falar I love you pro seu filho de um jeito, I love you pra um brother de outro jeito. Mas se você falar I love you, deixa ela na boca, logo em seguida. Eu vou dar um beijo de língua no pivoto e falar, eu te amo. Mas não rolou beijo de língua. Não rolou beijo de língua. Dela, selinho. É um beijo. Ah, no final, beleza. No final. No final. Eu também. No final, beleza. Aí, se eu pego o pivô, dou um beijo de língua no pivô, fala que eu amo ele, você vai falar, não, eles estão só na amizade. Ele é muita amizade. Né? Sem verdade, sim, sem verdade. É assim, mas... muito bromance. É. Gente, há várias formas de amor. Existem formas de amor. O presidente da Alemanha Oriental e o chefe da Rússia na época, eles deram um beijo na boca pra, sei lá, a aliança comunista entre os dois países. Em 70 e alguma coisa, sei lá. Muitas formas de amor. Muitas formas. É, tem um muro lá em. O resto do muro de Berlim tem isso pintado de dia. E cada pessoa ama numa intensidade diferente e de um jeito diferente. Acontece, sabe, é normal. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu vi o outro final no YouTube. O final que você salva a Chloe. Eu achei o final que você salva a Chloe mais triste do que o final que você mata a Chloe. É porque. Você deixou a mãe dela morrer, cara. E o Warren morrer. Todo mundo morreu, só ficou. Mas pera, calma, eu não vi. Mas, tipo, só fica elas duas, elas só vão fica, tipo. O outro final é basicamente as duas andando num carro na cidade destruída e acaba. Com cadáveres no chão. É. Tem um cadáver elas coberto estão felizes no chão, que elas estão juntas. Como. Mesmo que todos sejam mortos, inclusive a mãe da Chloe, elas estão felizes. Elas estão juntas. É meio bad, né? Não. Eu não consigo aceitar isso. Esse final pra mim é péssimo. O final certo é matar a Chloe, gente. Aceita que dói menos. E o final é até mais completinho. Porque aí mostra ela voltando lá na borboleta. Aí tem todo aquele drama dela encostar, não olhar pra trás do que tá acontecendo, escutar o tiro na Chloe, chorar. Porra. Cara, é o final certo. É o final certo. Assim, os desenvolvedores criaram esse final pra ser o final certo. É isso que eu acho, sabe? Eu acho que colocar essa escolhinha no final foi um erro. Eu acho que não devia ter tido essas coisas. Não, eu ia gostar mais do jogo se não tivesse. Não, entendi. Eu acho que ia ser mais maneiro mesmo se você, tipo, ao longo do jogo fizessem um caminho X de escolhas e desencadeasse num final Y. Ia ser muito mais maneiro mesmo. Eu fico puto quando os caras fazem essa parada de você escolher o final com um botão e você não tem nenhum indício de qual final é uma merda. Tipo o Far Cry 4. Far Cry 4 chega no final e você tem a opção lá, mata o filho da puta. Como que eu vou matar o filho da puta? Aí você mata ele, é uma merda o final. Você dá um tiro na cabeça dele, você tocar Should I Stay or Should I Go e acabou. Ah, beleza, Crestes, é imbecil. Não, mas gente, olha só, eu achei que essa decisão final é uma decisão que, sei lá, foi muito pesada pra mim, mexeu muito comigo. Eu tive que pensar muito, sofri pra tomar essa decisão. Porque você tem que tomar ali a decisão, né? Mas eu acho que... Eu tive que tomar a decisão. E eu tive que, por essa decisão, chegar à conclusão de que ela tinha que morrer pro mundo ficar ok. Se o jogo só tocasse uma fucking cutscene mostrando ela tem que morrer e tal, eu ia falar, ok, sad. Mas como eu tive que apertar a porra do botão, foi uma experiência totalmente diferente. É que eu não consigo sofrer sofri assim com o jogo, cara. A única coisa que eu fiz foi o seguinte: eu falei, vou sair, guardar o save pra depois ver o outro final. Voltei, fiz o primeiro. Não, o final certo é matar essa mulher, então vou matar ela. Aí matei, aí depois já vou ver o outro. Eu não consigo sofrer assim tanto. Eu não sei, eu acho que seria mais maneiro que nem o Eric tava falando mesmo, de você fazer um caminho de escolha, de chegar lá no final e ser esse aqui, ó. E aí seria muito mais irado se, tipo, você chegasse nessa cena, ao invés de você escolher o que você faz com a Chloe ou não, de, tipo, te mostrar, assim, sabe, de uma forma um pouco subjetiva, tudo que você fez pra desencadear ali. Seria muito irado. É isso aí. Eu ia preferir. Tem um não pouco disso. Que... O Heavy Rain, ele tem 22 finais, sendo que vários são variações de quatro grandes finais, assim. E aí tem vários, várias colagenzinhas que mostram. Falam, ó, por causa disso, porque X e Y. E dava pra fazer alguma coisa assim. Por exemplo, você pode ter o grande ultra final. Sabe por que eu fiquei puto? Porque eu passei o jogo inteiro salvando todo mundo na cidade, pra no final falar, olha, eu salvei todo mundo. Ajudei todo mundo o tempo todo. Mas agora eu vou matar todo mundo. Foda-se. É. Eu quero é a garota do cabelo azul. Então, se tivesse construções de final onde pelo menos esses personagens-chave pudessem ficar vivos, tipo, ó, o Warren, a Joyce, o cara lá, o Zé Droguinha inicial, e os garotos da escola ficaram vivos. No Beyond. Morreu só o diretor e morreu o David, porque ele acabou ficando lá no bunker e, ah, porra, coitado, David morreu. Mas beleza. Ficou a coisa meio Mass Effect 2, foi a minha missão suicida. O Beyond Two Souls tem isso, dependendo do que você faz com certos personagens, eles aparecem em um final ou não, assim. Igual Heavy Rain. Agora, amigos, 1:30 da manhã, vamos terminar? Vamos terminar. Eu acordo amanhã às 5 da manhã. Aí, a Débora. Eric, desculpa, cara. Não queria fazer. Não, cara, relaxa. Eu sou uma pessoa que dorme pouco. Eu não. Cara, o Eric, quando eu convidei a primeira vez e falei que era domingo de manhã, ele ficou tão feliz, cara. Ele falou, caralho, podcast de manhã, moleque. Caraca, ninguém me chamou pra nada domingo de manhã. E eu sempre tô acordado. Estamos chegando ao nosso podcast. Eu gosto de jogos. E lápis. Me diga. Peraí. Vou fazer uma pergunta pro nosso amigo Eric, que não vem quase sempre aqui. Tá com saudade de você, Eric. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí. Eu vou apontar um dedo na cara do Eric. Em novembro de 2015, eu lhe convidei pra gente gravar um podcast de 25 anos Link to the Past. O senhor não me respondeu. Eu sei que você tá no seu Facebook. Mas... Caguei. O pivô é muito específico, cara. Eu tenho medo. Não, é porque depois eu... É porque eu fui mandar mensagem pra ele no Facebook também, pra esse. Ah. E aí eu vi lá a última do Pedro. O senhor quer gravar um podcast de Link to the Past? Pode ter sido. É, não, 2016, é verdade. Você tem um alibi, eu não estava no Facebook. Eu sei disso. Tava estudando. Eu estou apenas sendo babaca. Vou fazer uma pergunta muito clara. Você tem um Life is Strange pica, mas você tem um Walking Dead 2012 do lado da teu tempo. Realmente 2012. Os dois a 80. Cara, é difícil. O Walking Dead está falando da primeira temporada, né? O primeiro 2012. Jogo. 2012. Certo. Putz, cara, eu é que assim, é difícil eu falar isso porque eu já joguei depois do Walking Dead tanto jogo que me deixou saturado com esse esquema de escolhas que a Telltale faz, que hoje em dia eu prefiro o Life Strange. Eu prefiro Life Strange. Porque... A própria Telltale saturou, né? Porque ela fez uns bem ruins, assim. O Game of Thrones, caralho, que coisa horrorosa, saiu, cara. Saiu de graça mundo. Agora, eu acho. Horroroso. Não, não joga aquilo. Ele é ridículo, ele é patético. É ruim mesmo? Eu ia jogar, não vou mais. Eu também ia jogar. Porque você fica interagindo com personagens da série e do livro, que é óbvio que não vai acontecer nada com eles, porque eles são o mainstream do livro, então não pode acontecer nada. Então você fica, faça isso ou aquilo com o Mindinho. Não importa. Não importa. Você é um mero espectador naquele jogo. Tem outros que são assim, o Guardiões da Galáxia é um pouco assim. Enfim, mas o do Game of Thrones, cara, ele é ridículo. Mas o Wolf Among Us é bom? O Wolf Among Us, o De Volta pro Futuro, o Sam e Max e o Walking Dead, pelo menos o primeiro, o segundo eu não joguei até hoje, são muito bons. Mas depois... Não jogue. Tales of Borderland também é muito maneiro. Falam bem. Falam bem do Batman também, embora seja um pouco esse esquema do Game of Thrones. Sim, do Batman diz que é muito maneiro. De Martini adorou essa porra. Mas com a Dennis você pode ser o que você quiser, que tem mil universos. Exatamente. Mate a Gamora. embora. Tá bom, a próxima capítulo ela volta. Tá bom. Então os 2,80 é Life is Strange. Pra mim, Life is Strange, cara. Pra mim, Life is Strange. Creio que não. Chega primeiro. 2,80 só arrombado. Eric, creio que não. Eu acho que essa foi a maior discussão de Facebook da história, cara. Cara, com certeza foi a maior. E eu acabei de ver aqui o jogo do Game of Thrones até o Tail, tem uma nota de 64 no Metacritic, então deve ser muito bosta, né? Nossa senhora. Vamos lá. E Lapso? Me diga pra mim. Eu estava com muita saudade do Eric, cara. Você sabe aonde a gente pode... Dessa vez, você vai fazer o jabá do Eric e o Eric vai fazer o nosso jabá. Onde a gente pode ouvir mais do Eric com essa voz aveludada, sensual e muito bem-humorada? Você encontrará Eric Seika e muito mais no Overkill Podcast. Quinzenalmente no Overkill. Eric... Ele voltou e agora é pra ficar. Nunca mais teremos hiatos. Ele nunca mais nos abandonará. Overkill. Quinzenalmente no Overkill. Eu tô aqui do lado com os dois polegares levantados, assim, sorrindo. Aí tem o grupo de Telegram também, que é t.me/alguma coisa. Se eles fizeram o link, senão não sei. Se não, entra no grupo do Facebook que você vai achar. Ou no próprio site do Overkill tem lá também. Tudo interligado, cara. O mundo é uma rede. A rede multiconectado. Internet é um mundo. Isso aí. Então, Eric, se as pessoas gostaram, concordaram, não jogaram, ou jogaram Life is Strange, querem dar sua opinião sobre esse episódio, outros episódios, falar qualquer coisa, críticas, elogios, sugestões de porradarias, pra onde elas podem mandar um e-mail? Cara, elas podem mandar um e-mail para... Espera que nesse momento eu tô abrindo aqui todos os contatos. Eu aguardo. Show. Porque essas coisas de e-mail, eu me confundo, cara. Eu lembro de coisas assim, @baixopedisoco, facebook.com/baixopedisoco. Eu lembro. Eu gosto de jogos. Eu sou seu tio. E aí, Eric, só nos computer, né? Como é que tá aí esse baixo soco, é site? Esse é o tio Poço, né? Fazendo sotaque de paulista babaca, né? Isso é nos computer, né? Nos equipamentos, né? Aí, olha aí, comeu uma pizza ali depois. É a Dani Calabresa inventando paulista, isso aí. Mas se você quiser falar com o Baixo Pensoco, você pode mandar um e-mail para eugostojogos@baixopensoco.com, tá vendo? Olha, não é difícil. Mas a diversão não para por aí, né, GG? Sim, você pode encontrar o Baixo Frente Soco também nas redes sociais, no Twitter, no Telegram, no Facebook, no grupo do Facebook. É só você digitar /baixofrentesoco. E, Lupe, eu ouvi falar que o Baixo Frente Soco tem um Patreon, não é verdade? O Baixo Frente Soco tem um Patreon muito secreto e só quem descobrir tem o direito de contribuir. Direito. É isso aí. Então, senta o rabo no computador e descubra o Patreon do Baixo Frente Soco. Hashtag descubra. Hashtag descubra. Semana que vem a gente vai gravar sobre o que, Lapis? Dá uma semana dica que aí. Semana que vem nós vamos gravar sobre engrenagens. Isso. Ah, é? Pode crer. E o material do qual são feitas. Mas vai ser só do primeiro ou do 1 e do 2? 1 e 2. Engrenagens? Engrenagem de metal sólido. Não, da porra, GG. Ah, tá. Engrenagem de metal. Não é sólido. Ok. Ah, não tá, é sólido. Podia ser engrenagem. A gente vai. Não, é porque eu lembrei que o... Não, é porque eu tava lembrando que o Pivô tava perguntando se o PH já tinha jogado aquele primeirão lá de alguma coisa. E quando ela falou isso, veio na minha mente esse MSX. Aí veio na minha mente isso. Mario Super. Descubra você qual é. Goku? Eu achei que vocês estavam falando das engrenagens da guerra, hein? Olha aí, viu? Eu falei o material do qual são feitas. É, podia dar pra dar aquela dica. É. De guerra. São feitas de guerra, é verdade. A gente tem que fazer. Guerra. War never changed. A gente tem que gravar. O Gears of War faz 10 anos esse ano. Ah, foi aqui. Diga tchau. Tchau, gente. Abraço. Tchau. Tchau. Rumo 36. Gente, tá muito tarde. Amo vocês. Ah, e você falou que ama a gente. Você vai querer dar um beijo na nossa boca também de língua? Yau, braus. Caraca.